Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade, não a tudo isso, pela cultura e educação, Zé do Caixão. Let the carnage begin! E está começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgarmente conhecido como Perna, juntamente com Alemão. É eu. Seu Nonô. José Ferreira. Oba. A nossa querida Gabriela Jaloto. Olá. E o nosso camarada Vinícius Fortuna. Tamo aí, gente, tamo aí. E nesse episódio com presenças aqui mais ilustres, especiais, né, José Ferreira? Caralho, esse lugar aqui é nosso. É, né? Os outros que não eram pra estar aqui. Nós somos o time titular. É. Nós estamos deixando eles jogar porque... Os outros nunca tiveram aí. Os outros. Os outros. Os outros é você, viu, Gabi? Mas a Gabi vem aqui, ó. Ela é bem mais que você, viu, Alemão? É que eu moro longe, pô. É, bela da puta, velho. Então fala aí, Alemão, do que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre lugares repugnantes, lugares detestáveis que a gente nunca gostaria de ter estado ou esteve e não foi legal. Não foi. E pelo que eu fiquei sabendo, já tentaram fazer isso com o time reserva, Alemão, e não consegui. Virou merda, né? Aí o que aconteceu? Opa! Deu merda, vamos chamar os caras. Vamos chamar os caras. Vamos ter que chamar os caras. É, tipo... Who they call? Os caras! Puta merda! Agora aguenta, filho. Quem pediu, aguenta agora. Agora, né? Aguenta. Quem foi o ouvinte, filho da puta, que falou? Que tava... É bom que a gente tá falando isso. A gente não lembra quem foi que pediu, porque ele apagou o comentário. Bom, este episódio é patrocinado por Diego Arvin. Parlo Rig. Eita. Éder Jacomino. Ó. Bárbara Alves. Nossa, tô com a Razes. Tá emocionado que a gente tá aqui, Vinícius. É. Gabriel Assis. Franz Zelman. Valadares Ferreira do Nascimento Júnior. Olha só. Valdares. O Valadares é o nome, não é o sobrenome. É Valdares, né, Pedro? É o Valadares Júnior. Acho que não tem A, é Valdares. É Valdares, verdade, Valdares. E é o nome. É mais foda ainda. Não, é Valdares, porra, não é? Sei lá, não tem acento aqui, porra. Sei lá. É por isso mesmo que tem que ser Valdares. Sei lá. Enfim, fala, José. Que bosta. Os caras... Eu só tô observando. Que seja. Éder Rafael de Souza Anuto. Esse nome é bosta. O Éder ou o Rafael? Os dois são meio ofendidos. Os dois são bosta. É verdade. Rafael Navarro, Marcelo Molina, Túlio Augusto Silva Pereira, Rafael Marinho Molina. Comidinha do Zé. Rafaela Paz, André Luiz Oliveira Romão e Suelen Nastri. E se você quer também ajudar a gente, como é que faz, José? Você pode acessar o padrim.com.br/toscochanchada ou patreon.com/toscochanchada. Ova e contribua. É isso? Pelo amor de Deus, que seu pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá difícil, tá precisando de dinheiro, gente. Pagar um curso de gramática aqui pra mim, por favor. É, a galera tá precisando aqui de... Um curso de dicção. Aula de graça não dou, curso de dicção. Um fonoaudiólogo aí. Ou um pai de santo, qualquer coisa. Costurar o cu do Vinícius, tem um monte de coisa pra fazer. Um monte de coisa pra fazer. Bora pros e-mails e daqui a pouco a gente volta. Rebocar a laje, tem um monte de coisa. Alimentação. Não! Está no ar, Retroalimentação, episódio 83. Deu merda no episódio e eu estou aqui com Suelen. E aí, Suelen, beleza? Oi, beleza! Tudo bom com vocês? Porque a espontaneidade, né, cara? Assim, é um negócio bonito de ouvir, né? Fala a verdade. E aí, você também achou uma merda esse episódio? Achei. Puro cocô. Nossa, triste, né, cara? Gente, eu adorei a história do Bruno, que ele deu descarga, o negócio começou a voltar. E aí ele saiu, o cara levantou no pezinho. Gente, morri de rir com isso, velho. Nossa. Que nojo, que história, né, cara? Que história. Suelen, alguns recadinhos aqui pra mandar pra galera. Primeiro, eu preciso agradecer a todos os nossos Tosco Chanchadeiros aí espalhados por Brasil e Rússia. E, aliás, o Tosco tem tido um aumento muito grande aí, né? No número de ouvintes russos, não sei se você sabe. Não, tá sabendo. A gente tem que agradecer toda essa galera, a galera que contribui, o pessoal que compartilha, né, nas redes sociais aí quando saem os episódios. Eu sei que um episódio por mês é complicado aí, né? A galera queria todo dia Tosco Chanchada, mas nós temos que agradecer também Patreon, menino. Pode agradecer. Obrigado, menino, viu, Suelen? De nada, bem. Tamo aí. Obrigado pela sua ajuda aí. Saiba que se você está ouvindo Tosco Chanchada hoje... É por minha causa, só. É por causa da Suelen e mais uma galera aí, né, que contribui. A galera é irrelevante, portanto sou eu, gente. Foco aqui, tá? Foco na Suelen. Bom, é isso. Não, brincadeira, tá? É, né? Todo mundo é importante, gente. É, vou falar umas coisas dos bastidores aqui, viu, Suelen? Não, pode, menino. Vou falar das histórias que você tava me contando aí, viu, menina? Babados dos bastidores não podem ser revelados, gente. Não pode, tá bom? Vai ficar todo mundo quietinho. Fique caladinho. Vamos mudar de assunto, então, né? E vamos começar lendo os e-mails? Vamos. Retroalimentação. Aí eu vou ler o e-mail aqui dos meninos, que são os meus meninos que estão mandando e-mail desde sempre. Pois é, eu acho que eles gostaram que você leu, viu, Suelen? Será, gente? Eu acho. Coitado, achei que eu zoei o outro menino lá. Não, desculpa, imagina. Viu? Foi só brincadeira, tá? Olá, pessoal do Tosco. Veio por meio deste e-mail relatar que por reproduzir as piadas do Tosco Chanchada, fato que já foi denunciado publicamente por Felipe Porcelli, no episódio 82 e por Fábio Duarte no episódio 83, consegui comer aproximadamente 6.237 mulheres, número bom. É um número razoável, né, assim... Se fosse uma por dia, quantos anos isso ia levar? Muitos anos, gente, não faz sentido esse número. Esse pessoal novo, né, menino, faz muito sexo mesmo, né? Os hormônios, é, gente, né? Saindo gente pelos jovem, ouvidos, né? É, transar é coisa de gente jovem, tá? É verdade. Depois que você começa a ter uns boletos aí pra pagar, passa um pouco essa fase. Dizem que a alegria nossa é... Pagar boleto, a minha é pagar boleto. Pagar todas as faturas do cartão e ainda sobrar um cinquentão, né? Quando você paga as contas, menino, e sobra 10 reais, você fica tão feliz. Alegria do mês, isso aí. O que mais que ele conseguiu aí? Estar no emprego dos meus sonhos. Caralho. Ó, sensacional. Viajar pelo mundo, acho válido também. Sim. Rir igual um retardado no ônibus e ser julgado pelas pessoas. Quem nunca, né? Normal. Pois é. Obviamente, apenas o último tópico é verdadeiro. Mas quantas meninas comeu? Fala sério. Eu acho que ele tá se fazendo, viu, Suelen? Eu acho que ele tá, assim, tá sendo humilde, na verdade. Provavelmente, assim, os números foram muito maiores do que esse. Provavelmente essas viagens ele fez mais de uma vez. Viajar pelo mundo 3 vezes. Então, e eu acho que esse emprego aí, eu acho que ele conquistou vários, assim, ele não quis ficar e ainda tá nessa aí, porque afinal ele tem credibilidade, né? Aí, vamos lá. Parabéns pelo podcast, que mostra todas as piadas sujas e o clima trash do interior de São Paulo. Parabéns também por conseguir conciliar os episódios maravilhosamente sem noção e os embates filosóficos de maneira magistral. Concordo com ele aqui, ó. Caralho! Maravilhoso, maravilhoso esse podcast. Caralho. PS, nunca sigam o exemplo do Zé. Não tomem conte. Olha, a cerveja. Determinados momentos da sua vida, você bebe o que vier. Acertou. Gente, nossa. Até ó, álcool se vocês forem fazer um sobre época de graduação baixa renda, aí, me chama. Graduação baixa renda foi comigo mesmo, bicho. A gente tinha R$5. Menina, mas era uma festa. Tá vendo? É, comprava... é uma boa pauta, hein, cara? Não é? Você comprava... A gente comprava aquelas pingas de garrafa de plástico. Sabe? Horroroso. Nossa. E aí você comprava uma coca genérica. Sim. E misturava e ia... E bebia e ia pras festas. Nossa senhora, gente. Ai, que beleza. Maravilhosas histórias que eu tenho de pinga com coca. Bom saber. Vamos colocar então na pauta. Custava R$5. Aí você pagava R$5 nas bebidas, que era uma galera que bebia, e depois você pagava mais R$3 na entrada das festas. Sim. E era isso, né? E era aquelas festas, né? Aquelas festas bonitas, cheias de gente bonita, né? Maravilhosas festas. Pessoas cheirosas. Eram festas maravilhosas, gente. Que vida, né? Que fase. Esse foi o e-mail de Patrick da Silva. Não, tem PS. Ah, tá. Não, Patrick. É esse? Tá. Esse foi o e-mail de... Ah, hã? Ele escreveu assim... Não, calma, perna, você tá me cortando. Ai, desculpa. Ele escreveu assim, ó. The Brazilian Stephen Hawking. Brazilian. Apelido dado pelo alemão no episódio 69, o último episódio do Tosco. Beleza, acabou agora. Vai, perna. É porque ele participou, se eu não me engano, da gravação do último Tosco, que foi um inferno aquela gravação. E ele falava meio sabe? Desse jeito assim, então... Aí eu ouvi esse episódio, mas faz tempo. Já não lembro que eu sou velha. É, eu também não lembro de muita coisa, não. Mas enfim. Retroalimentação. Então vamos pro próximo coisa. Ai, olha lá o menino, ó. É o menino de novo. Aí. Opa, tudo bom aí? Aqui é o Felipe Porcelli. Se fala Porcelli mesmo. Obrigada, Felipe. Mas, que bom. Ai, que beleza. Percebi que no meu último e-mail não passei nenhum dado meu. Assim sendo, meu nome é Felipe, tenho 19 anos, sou estudante de engenharia mecatrônica e sou de Sorocaba. Puta merda. Por quê? Mais um, cara, pra exatas. Ai, caralho. Do meu time, esse menino aqui. Esse episódio deu uma desviada brusca, hein? Não estou reclamando. Me rendeu muitas boas risadas e falar de cagadas é sempre uma merda. Puta. É. Isso aí. É, não foi ouvindo todas essa. Essas. Não. Foi quase, faltou alguma coisinha ali, faltou, mas tava lá. Ouvindo todas essas experiências de vida de vocês, me deu vontade de escrever esse e-mail contando pra vocês duas das minhas experiências. Uhum. O que o Zé falou sobre cagar em busão é mais pura das verdades. Uma vez eu viajei de ônibus clandestino, atente para o clandestino, de Sorocaba até a Paraíba. 4 dias e 3 longas noites num puta busão pau de arara da porra. Puta merda, cara. E eu já fui pra São Luís do Maranhão de ônibus. Eu te entendo, amigo. Puta, eu tô com você. Puta merda, né, cara. E são viagens que não devem ser feitas, gente. Vocês... Querido, eu tinha 20 anos. Eu tava felizona, amarradona indo pra São Luís. Caralho, as drogas só é foda, né? Esse é o tipo de roubada, perna, que você não se enfia depois de uma certa idade. Mas quando você é novo, você acha tudo ótimo. Você fala, nossa, tem R$100, vou viajar pra outro mundo com R$100. Fica super... O ônibus em si já fedia muito. E quando alguém ia lá dar uma cagada, o cheiro inundava o ambiente todo. E o tempo todo ia alguém lá na cabine da morte e consolação. E logicamente comigo não foi diferente. Eu fiz o possível para não ficar lá mais que o necessário. Mas o balanço maternal do busão tornava impossível manter equilíbrio e o ar pesado te limitava de prender a respiração. E o serviço, que durou 2 minutos, parecia durar uma vida. Meu Deus, cara. É, ônibus, que ônibus. Triste, mas não façam viagens assim, gente. Não, se você tem 20 anos, vai, filho. Não, ou faz, né? Porque aí você tem história pra contar, se joga, né? Se joga, Se joga. É ótimo. É, se fode aí, depois manda um e-mail pra nós. Histórias incríveis, maravilhosas. Você para numa cidade no cu do mundo. Puta, aí você tá com a unha pintada de preto, as pessoas perguntam se a sua unha tá podre. É maravilhoso. É legal, gente, é legal. Se você é novo, tem R$100, faça uma viagem dessa. Vai, né? O segundo caso que tenho pra contar é um pouco mais traumático. Uhum. Certa vez fui acampar com a igreja, porém não era acampar em chalés com camas. Eram barracas minúsculas, com chão irregular. Uhum. Além de que não havia banheiro, apenas latrinas. A porra de um buraco no chão de aproximadamente 3 metros de profundidade. Já fiz necessidades em latrinas também. Quem nunca, né? Íamos ficar lá por 7 dias. E antes de ir a esse acampamento, eu comi tudo que eu conhecia que prendia o intestino. Ai. Pois o meu objetivo era ficar 7 dias sem cagar. Ai, que louco! Ai, ai, ai, velho. Não, não faz ele isso, não... dói a barriga, é horrível. Mano, e ele nunca pensou que isso aí um dia ia ter que sair, velho? Não, isso não dá certo. Eu aguentei tranquilo o primeiro e o segundo dia. No terceiro veio a primeira contração intestinal. Mas ainda tava de boa. Foi uma gestação, né? O quarto dia, eu já acordei mal. Acordei sabendo que não seria um bom dia. Porém, eu fui forte e disse que não cagaria naquela porra de buraco de 0,5 metro de diâmetro. Filho, caga. Cagar é bom, faz a gente feliz. Fica assim. Fui dormir no quarto dia rezando por essa vontade de cagar passar. Na madrugada, eu acordei com fortes dores nas tripas e nas costas. Caralho. Acordei meu primo e pedi pra ele ir comigo servir de porta. É, não tinha porta na latrina. Mas foi muito rápido, mais rápido que um espirro. Foi uma agachada e já caiu a bosta do tamanho de uma sucuri. Mas porra, velho, você tava gestando o negócio. Quase falou papai, né? Gente! Que pariu. Levantei rapidão e saí de lá de consciência e tripas limpas. Nunca mais fico longe da sociedade. Abração por trás aí, galera. Todo episódio é uma pérola nova. Tô sentindo falta do filho da puta do Vinícius e do engraçaralho do alemão. Até outros e-mails aí. E aí ele mandou uma figurinha assim, com o bracinho levantado. Com o bracinho levantado, né? Aê! Agora nós sabemos que é Felipe Portelli, né, cara? Portelli. Mas não faz gente, isso não, mas, cara. Gente, ó, dicas. Dicas que eu sou uma senhora, eu posso dar conselhos. Né? Sim, depois que você faz 30, pensa, né? Depois que você faz 30 anos, você recebe uma carteirinha de adulto e nela vem escrito que você pode dar conselhos para as pessoas. Não fica muito tempo sem cagar, gente. É horrível. Faz mal para a saúde. Tá vendo? Não faça isso. Tá... Depois dá um problema. Nossa senhora. Tá vendo, fela da puta? Fica aí com problema nas tripas aí, ó, porque tem. Tá com medo de cagar. Se bem que eu tinha medo de cagar em latrina, mas eu, assim, cagava com medo, mas cagava. Porque tinha medo de quebrar aquela tábua e eu cair lá no poço de merda, cara. Não fica sem cagar. Importante, pessoas que não cagam são chatas e mal-humoradas, tá? Então caguem, por favor. Se todo mundo cagasse, o mundo ia ser um lugar melhor. Isso tudo retenção anal. Tá explicado então, né? É retenção anal, você pode ver, Pernice. Esse pessoal que é muito mal-humorado, você pode ter certeza que não caga, é um negócio. É isso aí, galera. Então, Felipe Portelli aí, ó, relaxa o ânus e valeu pelo e-mail aí, cara. Grande abraço. Retroalimentação. Recebemos também um e-mail aqui, Suelen, da Júlia Argolo aqui, irmã do nosso querido parça, o Paulão, né, que gravou vários episódios com a gente, inclusive tem... Paulão foi vítima de um dos combos de piadas, né? Lá nos primórdios, quem já fez maratona vai saber do que eu tô falando. E ela mandou um e-mail aí que eu acho que envolve a Gabi, cara. O que ela diz aí, Suelen? Ai, babado, gente. Vamos lá. Fala, galera. Muito bom voltar a ouvir vocês. Esse lance de deu merda é tenso. Gabi mencionou, e essas situações de quem vai e vem de São Paulo pra Marília, no Prata, são sempre memoráveis. Já vim de Marília uma vez, saindo praticamente direto do Dr. Beer. Caralho. E foi daquelas viagens que tanto quem estava embaixo quanto quem estava em cima no busão deve ter chegado pouco. Caralho. Risos. Mas acho que é melhor ou pior foi quando uma senhora entre Marília e o Rodoserve empesteou o ônibus todo. Mas não contente com isso, na parada ela foi pro banheiro do posto e aí ferrou. Se atrasamos a viagem meia hora pela demora dela no banheiro. Os seres humanos esperando todo o busão e, claro, morrendo de raiva. Até mais. E que de preferência seja numa mesa tomando uma, né? Com certeza. É. Então, Perna, só posso contar uma história de cocô? Conta. Que não é tão legal, tá? Porque eu não sou engraçado. O Paulo contando é engraçado, eu não. Tá. Quando eu comecei a namorar o Paulo, fazia um mês que a gente tava namorando. É. Aí eu fui pra Ourinhos conhecer os pais dele. Uhum. Aí chega lá em Ourinhos, fica na casa dos pais dele, conhece, né, tal, não sei o quê. No outro dia de manhã, fui lá fazer o meu job, né? Fiz lá o meu job de boa, fui dar descarga. Quem disse que vai, menino? Vixe, velho. Entupiu? Entupiu lá a privada. Nossa, cagou que é um bloco ali? Uma melancia? Sei lá, bicho. Pra mim tava normal. Mano, aí, eu não quero nem saber quando você tiver normal, bicho. O pior de tudo é você ir lá. Tipo, hoje em dia, né? Depois de mil anos juntos, tanto faz essa porra, né? Você fala, pô, caguei fedido, né? Gente, depois que você casa é isso. Caguei fedido, não sei o quê. Na época que você tá um mês junto, e você tá ainda querendo impressionar a pessoa, não sei o que, pessoa, né, tal. E pra eu ir lá falar pro Paulo isso? Ô, Suelen. Aí você chega... Mas você não acha, assim, que a melhor forma de impressionar, assim, sem levar o mérito, se é positivo ou negativo, não é a questão. A questão é impressionar, certo? Então nada mais justo do que ir lá e cagar um bloco e entupir o vaso da... Né? E entupir a privada, gente, olha isso. Não, gente, que vergonha. Nossa, aí eu fiquei morrendo de vergonha. Aí ele assim, ai, pegar um balde com água. Pegar a chave. Ai, meu Deus do céu. Aí ele me dava os baldes com água e eu ia lá pra tentar desentupir. Caralho, hein, mano. Puta, na aí, casa da sogra, gente, que coisa horrível. Tá vendo? Se tinha alguma máscara, alguma coisa, caiu ali, né? Caiu. Nossa, mas isso é muito ruim com um mês de namoro, gente. Isso é muito ruim. Que vergonha. Bom, pelo menos o Paulo sabe com quem ele tá lidando, né? Né? Aí, tá não, vendo? Mas... Então, aí foi bom que meio que deu aquela, assim... Tipo, nada pior do que isso vai acontecer, né? Uhum. Então aí você relaxa e vai, bicho. Nossa, ainda na casa dos outros, sabe? Ai, velho, que nervoso. Ah, é o que tem, filho. Que coisa horrível. Suelen, vamos aproveitar aqui para agradecer a galera que deixou o comentário também lá no site, né? Então tá, o primeiro comentário é do Paulo Libardi, um homem muito bonito. Meu Deus do céu, sou obrigado a aguentar mesmo essas declarações toscas aqui. Um abraço também pro Bruno, né, que participou do episódio. E pro Denada Guetovet. Vai saber que porra é essa. Vai saber, né? Um abraço pra Gabi também. Pro corretor ortográfico. Melhor de todos, né? Melhor, maravilhoso. Olha, ó, eu não tô falando errado, hein? Um abraço pro Mendingo Illuminati. Pro Bergs. Um abraço também pro nosso querido Mark Ellison. Pro Luiz Fernando. Pra Melina. Melina, mulher do Tomás. É, pá. Pro Vinícius Tafarel. É isso aí, um abraço também pro Wellington Marshall Hendrix. Não conheço esse aí. É, pois é. Mas tem cara de chato, né? É, olha, ele cara. É mala mesmo, viu? Mala. Ah, meu Paraná, como dizia aí. Matheus Souza. Um abraço pro Murilo D. Pro Ícaro Brendel. Um abraço também pro Eric Carvalho Campos. Um abraço pro Cleverson Braga. Outro pro Rafael Bernardino. Outro pro Morbeck. Um abraço pro W Lisboa. Outro pro Igor Azrak. E outro pro ex-caravelho. Suelen. Oi. Pra quem quer mandar e-mail com dicas, sugestões, feedbacks e tudo mais, quero ver se você realmente está afiada hoje. O que a pessoa tem que fazer? Mandar o e-mail pro Tosco Xoxata. lembrei nem o nome. Tá manjando, hein? Tá manjando, hein? Pro... Não sei, como que é o e-mail? Eu já... O e-mail é email@toscochanchada.com.br. Ah lá, viu? O menino sabe. Você pode também nos seguir nas redes sociais aí, tem todo mundo nas redes sociais da vida. Curta nossa página no Facebook. Temos também grupos no WhatsApp, Telegram. O que mais? Grupos também lá na puta que pariu. Acesse também. E sejam patrons e padrinhos e coisas também. É, né? Tem aí o nosso Patreon e nosso padrinho aí também, que quem quiser contribuir com o Tosco, ajudar a gente aí nos podcasts, aí nas produções dos podcasts aqui, né? Que nós é tudo uns quebrados na vida. Isso aí. Né? Você pode fazer como a Suelen, né? Que dá uma força pra gente lá, beleza? Beleza, então, perna. No mais, nada mais. Alguma coisa aí, Suelen? Não, aqui tá tudo bem. Então, beleza. Eu vou ali cagar um bloco também. Então que eu vou pro vaso e me manda. Eu vou tirar uma foto e vou mandar pra todo mundo nos grupos aí, beleza? Isso aí, faz isso. Galera, curtam o episódio, envie seus feedbacks e estamos por aí, beleza? Grande abraço a todos e eu tô indo. Fui! Tchau! Fazer esse episódio, né, da outra vez com outro time e tal, a gente começou... time B. Time reserva. Feminino. Os juniores, né? Isso! Os juniores, né? Que agressivo foi isso, Vinícius. Sub-15. Fraldinha. Eu fiquei tentando pensar qual que era, tipo, o meu posicionamento na equipe, porque... Quando o cara falou assim, eu não aguento esses novos integrantes aí, eu preferia o time A, que era o Perno, o Alemão e o Vinícius. Aí eu falei, tá, então eu sou de que... Você é o café com leite. É, tipo, é o cara que vai lá pra... Sei é lá, do ganha... B+, B+. B+. Você é o nosso pesquisador. E aí, o que, que aconteceu? Não, aí a gente tentou, né, fazer o episódio e a gente começou... Eu comecei falando sobre banheiro, né? Mas era um banheiro especial, era um banheiro público, mas era aqueles banheiros de praça. Nossa, tá ligado? Da São Bento. Aquele um que você passa na frente, parece que você já sente uma... onde os mendigos vivem. Tomam banho ali. Então. Você sente uma energia negativa ali. Sente, já, assim, a sua alma é chupada pra dentro da bosta. Parece... Sabe um que tá assim? O do Pão de Açúcar aqui de Marília, cara. E na praça. Pega limpinho lá, cara. Não, cara, porque agora os mendigos tudo aqui no centro vai lá, porque não tem fiscalização. E o banheiro do lado da entrada. É mesmo. Ah, é verdade, então, cara. Os caras entram correndo, vai lá, fora, mija, né? Tudo quanto é canto, caga na parede e depois sai correndo. Eu já vi uns tiozinhos lá. É? Mano, por que o cara caga na parede e sai correndo? É da hora. Eu vou fazer uma pergunta melhor. Por que não? Because I can, né? Não, cagar na parede até é aceitável. Quase sair correndo depois, por quê? Ué, porque vai chegar o segurança, vai ver que tem um maluco lá, porra. Ué, mas falou, quando cheguei já tava aqui. Como é que o cara vai saber se não, foi ele mesmo? Então, mas é que o banheiro é pra cliente, perna. Por isso que ele vai ser arrancado de lá. Não porque ele cagou na parede, porra. A não ser que ele compre uma bolacha Negresco. Como um choquito. O cara tá comendo milho, né? Uma espiga na mão, né? Cusão pra caralho. O segurança chegou escorrendo com a menina. Não! O que está acontecendo? Você ligando pelo rádio, né? No, corn, no! O cara vai ficar em banheiro de novo. Não, mas ó. Vai ser bem o banheiro partindo. O Perna quis dizer: se vocês quiserem escutar sobre banheiro. Já escutaram. É verdade. É o episódio passado. Quem escutou, escuta lá. Mas nessa linha de lugares públicos repugnantes, assim, tem mais algum que vocês lembram? Tem banheiro químico. Vocês falaram de banheiro químico? Falando de banheiro químico. Vinícius, ficou uma hora e vinte de banheiro, falamos tudo que tinha. Cara, eu vi uma pegadinha esses dias de banheiro químico. Nossa, é culpa da Gabi e do esposo dela, cara. Quê? Porque é uma... Eles cagaram lá? Não. é uma pegadinha dos japoneses, e eu vi que japoneses não tem limite pra pegadinha, cara. Não tem. Tipo, se precisar matar alguém ali, eles matam fácil, assim. Japonês e Silvio Santos, né? Cara, o maluco entra no banheiro químico, assim, e não sei, é estranho lá, porque, assim, o banheiro, assim, a pessoa fica de costas pra porta. É, eles cagam de frente lá, né? Esse é o banheiro químico lá do Rio Grande do Sul, velho. É, não tem porta, a pessoa fica de costas pra porta. Eu já ouvi falar que japonês tem periquita de lado, mas que caga de frente... Não, é que, tipo, eles fazem o cocô de cócoras em banheiro público, entendeu? Não tem vaso. Ah, tá. É, e aí, assim, tipo, o cara entra lá, pá, e tem uns que entram correndo, assim, porque tá no sufoco, né, mano? Só vai nesses banheiros quem tá no sufoco. Aí, velho, alguém aciona um botão, o vaso começa a subir, assim, sabe? O cara fica exposto. É, aí sobe até o teto, assim, sabe? O cara fica lá, assim, mano, ele olha aquelas pessoas olhando aquela porra lá em cima. Que da hora. Falei, mano... Ô, mas você lembra do Jackass, cara? Que o cara entra no banheiro químico, aí vem um guindaste, levanta o banheiro químico e vira ele de ponta cabeça. Nossa, cara. Pô, cai tudo no cara, velho. E aí tinha um banheiro químico numa construção. Sai aquele doce de leite lá de dentro. Véio, cara, tem uma outra dessa que o cara senta assim no bagulho, aí a hora que aperta o botão lá, meio que puxa o vaso, aí tipo vira um jet ski, assim, sabe? Eu vi. E sai puxando o cara, mano. Ó, eu vi. É muito. Só vê o cabelinho das mulheres assim. Japonês, cara, tem um problema muito sério, cara. As pegadinhas só. Ele deve morrer. Pelo menos um deve morrer, cara. Ó, mas o Perna falou de cagar de cócoras, aí eu vou falar um lugar repugnante. Vestiário de estágio, cara. Fala mais de banheiro, que é pouco. De cidade pequena, tipo Junqueirópolis. Verdade, a gente ia jogar lá. E lá... assim, não tem vaso, não tem privada. Você joga lá no Jack, né? Junqueirópolis Sport Club. Não sei, velho. Eu sei que tem um lugar pra você pôr o pé ali, um antiderrapante, meio que um beijo ali. E aí você caga, velho. É um buraco. É, não sei. E aí, aí você pensa, meu. A gente jogava aqui em pé. Aí a gente jogava dois dias. É louco, pra cagar fora de casa é foda. Imagina cagar em pé. Mas tem um buraco no chão? Tem um buraco no chão. Igual de oficina. Deve ser igual desse. É o nome de gelatrina, né? Não, é igual latrina. Do Japão. É tipo aquelas pedras, uma peça assim. De porcelana, só que ela é meio que assim, cimentada. Isso, no isso mesmo, assim, isso, né? Mesmo. E aí imagina, depois de dois dias jogando, você cagar, tem que ficar, né? Em cócoras lá, as pernas bambiando, falar, mano, não vou cagar não. Pô, se vou sentar mas aqui... Mas deve ser chato. Aí imagina em volta daquilo. Você acha que Deus quis? O cara senta ali, não dá nem pra dar uma aliviada na perna. Essa pra não pegar uma doença no cu. Imagina que dá pra deitar de frente lá e comer aquilo também. Eu vou fazer outra de merda, vai, tá muito da hora. Tá vendo, cara? Mas assim, o Vinícius falou de banheiro de estádio. É igual banheiro de quadra poliesportiva, que é a mesma coisa. Eu lembro que uma vez eu fui num festival da Unesp, você já imagina, né? Aí, cara, e era um festival em Ilha Solteira. E aí a Unesp de Assis, a de Marília e a de Botucatu, a galera foi toda mandada pra uma quadra lá. Você levava o seu colchão e dormia lá. E aí dava a hora do festival, tipo 8 horas da noite, todo mundo ia tomar banho pra ir pra porra do festival. Só que tinha 300 negros lá. É tipo a Campus Party, só que de maconha. Exato. É, bom exemplo. E aí, mano, era esse esquema aí, cara. E, tipo, sei lá, uma fila de 15 caras pra cagar em duas privadas. Mano. Meu, e aí imagina aqueles maconheiros. Tá preocupado com a vida mesmo, né? Depois o cara sentou ali e esquece, né? Ele dorme. Ô, cara, é desesperador, cara. E pra tomar banho nesses lugares, cara, você acha que você saiu mais sujo que você entrou. Cara, você termina de tomar banho e você tá triste. Não, em torneio de tá rugby, melado, né? Em torneio de rugby, o que vale mais que a vitória, um chinelo pra você tomar banho. Quem não leva, não toma banho. Os caras não entram, velho. Porque, mano, vai saber, né? Mija pouco, né? E geralmente é assim, é um chuveiro do lado do outro e a parte de baixo é meio vazada, assim, o primeiro que mija vai pegando em todo mundo. Compartilhando a água fria. Tem que tomar banho no de cima, né? Porque tem um declínio ali. Isso. Mas aí você percebe que o lugar, ele fica repugnante por causa das pessoas também, que são repugnantes. antes, né, cara? Ah, mas o ser humano é assim, né? Espião e jogador de rugby, né, cara? Porque, assim, esses lugares ficam tão zoados que a impressão que dá é que se demolir, o cheiro daquilo vai ficar... Você pode construir, sei lá, uma perfumaria ali que o cheiro nunca mais vai sair. Você tem assim. Que demolir e fechar, tipo a... Como é que é aquela cidade lá contaminada pra sempre? É, lá, Chernobyl. Né? Chernobyl, né? A mesma coisa. É que vocês não fizeram tiro de guerra, né? Porque eu não vou falar de banheiro de tiro de guerra aqui. São 200 pessoas. Não, mas vamos pular. Não vamos mais falar de banheiro, então. É, chega de banheiro. Esquece banheiro, hein? É, Gabi, você tem algo pra falar de banheiro que não foi dito? Não, já cagou hoje? Eu falei tudo no episódio passado. Não, faz 2 dias que eu não vou no banheiro. Né? Puta tá que pariu. Tá enfesada mesmo, hein? Puta que pariu. E o pior mas é que ele tinha essa piada do episódio não vou nem passado. Ir. Então corta deles. Corta deles. Antes da gente ir para um outro assunto, vou parar de falar de banheiro, o senhor não. Você faz tempo que o senhor não vem, fala alguma faz coisa. Faz tempo aí. Que eu não cago. Mas você ainda consegue segurar o cocô ainda? Você ainda tem algum músculo? Não é que segura, né, Zé? Só é seco, né? Com muita goiaba. É, jabuticaba. Todd? Come mas... Todd com açúcar. Nossa, sabe? Senhor não, você parou de usar o supositório? Suspensório? É. Suspensório? Isso, suspensório. Não. Eu fiquei imaginando usar suspensório no cu. Eu usei muito, agora uso fraldas e suspensórios. A parte de trás enfiada no rosto. Que loucura, cara. Olha o fetiche, né, cara? O foda é na hora que você caga depois de muito tempo. Sabe, tá ligado? É só um cocô champanha. Tem que quebrar a pedra, né, bicho? Tem que enfiar mangueiro no cu. Liga. É da hora, hein? É da hora. Quer ver? Deixa eu fazer pra você ver. Calma aí, seu não. Ai, o que que da hora, né? Para, velho. Pelo aqui. Amor de Deus. Não são lugares que mudam a gente. Nós é que mudamos os lugares. Olha aquela quadra. Olha aquele campo. Eu falei que, assim, que as pessoas tornam também os lugares repugnantes, né? E tem, assim, uns tipos específicos, né? Um a gente já meio que falou um episódio aí bastante a respeito, né? O Vinícius trouxe à tona aí, né? Esse perfil, que é o perfil do manjarrola, né, cara? É. Esse cara... O cara... O ser repugnante. É tipo... Por que o cara tá com essa risadinha aí? Não, nunca aconteceu comigo. Não, nunca aconteceu com você. Como é que o cara vai te olhar sem te olhar? É rola, porra. Todo mundo que olha pra ele manja a rola. É involuntário, né? Se olha é pro cara, manjou a rola. O cara nunca tá presente, né? Quando tão manjando a rola dele. Mas assim, tem uns filhos da puta que quer tomar banho no lugar, assim, sabe? Sei lá. Você olha assim, às vezes você tá ali no mictório, alguma coisa ali, você vê uns pedaços de meleca, assim, de nariz, de tudo, assim, sabe? Zoado. De banheiro. O desgraçado vai pegar o papel lá pra enxugar a mão, puxa, mela tudo, molha tudo, aquela merda. Sabe? Ele tá revoltado. Oh, cara, ele... não. Vocês viram a cara de nojo dele, cara. Ele tá com nojinho. Cara, é preconceituoso. Tá com você nojentinho, pé. Nunca pegou na merda. Não, é que assim, eu não consigo imaginar que, assim, a gente vai... Eu vou falar de merda só mais uma vez, mas assim, eu não consigo imaginar, por exemplo, a galera que vai tomar banho naqueles banheiros da Campus Party e caga no ralo do banheiro, ali do chuveiro, mano. Filho, o ralo do chuveiro é o melhor. Mano, como eu, que alguém eu caga vi em cocô, pé, velho? Perna. Eu vi bosta na pia. Nossa, na cara. Pia. Eu já contei um caso do cara que cagou na pia aqui, né? É. Nossa, mas esse tem um bom motivo, né? Que ele ficou louco. Enlouqueceu, né? É a única justificativa é essa, né? Ah, cara, assim, sei lá. Tudo bem, né? Algumas coisas que a gente vê a pessoa fazendo em outros lugares, a gente fala, porra, por que que não vai no banheiro, né? Fazer. Mas assim, tem uma galera que exagera também, né? Até indo no banheiro. Puta merda, cara. Mas esse negócio, uma pergunta pra vocês, meninos, já que eu tirei a minha. É, em banheiro, tipo, que é unissex, se uma menina manja rola de vocês. Mas é louco, tem isso? Nossa, mas não tem mictório. Esse... Então, eu mas achei... banheiro unissex não tem mictório. Não, eu já fui em banheiro unissex com mictório. Ah, é? Acho que você entrou no banheiro errado, Gabi, não é por nada. Não, meu. Não, na época você não tinha São pau, Paulo, não? Não. Foi depois. É, mas eu já fui aqui em São Paulo, em bar, tipo, que cê, pra você usar o banheiro da casinha, o fechado, você passava em frente ao mictório e os caras lá mijando. Esquisito. Era unissex, com mictório privado e tudo mais. Aqui no interior não tem isso, não. É, no interior tem, aqui, não tá tem ligado, essas baixarias, não. Quando você pergunta isso aqui em Marília, tem banheiro unissex? É, aqui tem aqueles bosteiros, é, cara. Aqui em Marília, eu nunca vi isso, não. Não sei. Ah, tinha no show bar, tinha um banheiro. É porque, não é que era unissex, é que tinha um banheiro só. É, então, mas tinha mictório aberto? Assim. Sim, não sei, alemão, não lembro. Mas eu lembro que, por exemplo, quando tinha homem lá dentro, as meninas ficavam esperando na fila. Uhum. Por exemplo, tinha uma fila lá, tinha três caras, duas meninas. Entrava os três caras, mijava, entrava as duas meninas e os caras ficavam esperando, se liga. Os caras esperando quatro horas lá fora, né? Nossa. Uma coisa fechada, né? Tipo, era um banho. Não era tipo banheiro não de balão. Não era fechado, não, alemão. Ô, Gabi, não era fechado, não. Era vai tipo... ficar aqui com o Murilo me confundindo com o alemão, que é isso? Bizarro. E o legal é que o banheiro do Showbiz alagava, velho. Nojento, o banheiro do Showbiz era foda, mano. Cara, não dá a impressão assim que o seu tênis pisa naquilo? Parece que você pode pisar em qualquer lugar. Assim, no vulcão, é, né? É, que não vai acontecer mais nada na sua vida, assim. Não, né? Você não tá imune. Vocês não usam sandália, aquelas sandálias pra ser... Tipo assim, abençoado foi o cara que inventou a plataforma, sabe? Aquele sapato meia pata. Porque aquela sandália baixa é mais fácil você segurar aí no banheiro em casa, cara. Puta merda, não é? Não. Imagina, entra assim, você eu pisa lá, entre os dedos, você vê aquele... Igual quando eu pisei na bosta de Rider. Nossa, tem que jogar o Raider fora. Tem que tirar de colher. Cara, saindo dos banheiros e indo pra. Saindo dos banheiros pra voltar em banheiro daqui a pouco? Não, ou não, sério. É a quarta vez que eu acho. A gente fala que vai parar de falar de banheiro. Não, nós vamos sair agora. Não, dá, cara. não vai. Nós vamos sair. Vai ser a parte B do episódio. É porque todo lugar tem banheiro. Nós vamos sair. Nós agora vamos pra Lan House, José. Nunca fui na House. Essa coisa nem de eu, cara, eu acho que eu fui uma vez só. Eu fui uma vez só, então assim, não sei como. Eu entrei uma vez numa Lan House pra cagar. O banheiro... Que merda, hein? Não, Lan House é um bagulho nojento, cara. Porque, meu, vai aqueles nerds, aqueles... Ih, eu, né, agora não tem mais. É mais Lan House, assim, né? Meu, né? Eu lembro que a maioria dos meus amigos iam pra jogar Age of Empires, cara. Eles passavam a noite jogando Age of Empires, comendo Cheetos. Salgadinho, bebendo coca. Os caras não levantavam. Quando os caras saíam... Mijava ali mesmo. Quando os caras... E fedia mesmo. Mas você acha que não tinha uns que mijavam ali, mesmo? Ah, meu, eu acho que pra não perder, os caras fazem tudo, velho. Vai. Os caras põem até uma sonda, eu acho. Lá na China, os caras... Lá na China, o casal deixou o filho morrer, né, cara? Pra não sair. Sério? Eles foram numa Lan House jogar e ficaram lá e tinha um filho pra cuidar lá. A criança morreu, cara. Puta que caralho. Não, então, esses dias eu cheguei lá no meu computador, tava fazendo uma faxina ali, peguei o teclado, virei e comecei a bater. Cara, eu não tinha ideia, cara. Parecia que... Que é um King Kong, um Yeti. O perna que usava meu computador. Mano, o tanto de pelo que caiu encheu uma mão, Zé. Eu não me conformava com aquilo. Agora você imagina um lugar desse. E pozinho, parece tudo. Que não sei se é pedaço de pão. Eu não sei o que é. É pedaço de ser, cara. É pele. É, cara. Nossa, cara. Falei, ácido úrico, comendo as unhas. Imagina numa Lan House, mano. Sério? Sim. Que agora tem uma coisa pior. Não tinha higiene nenhuma, né, cara? Sai um maluco lá, entra outro. Ué, na locadora tinha os computadores. O controle era limpo algum ano. Legal que o controle do Super NES branquinho ficava marrom, né? Marrom. Mas esse negócio de Lan House... Aqueles banquinhos de madeira, cara. Puta que aquele que ficava uma desgraça. Aquela televisão de 400 quilos na sua frente. 20 polegadas e 1000 quilos. Não, mas tinha uma hora que começava a feder mesmo o lugar, cara. Feder gente, assim, lógico, assim, cara. Sabe? Meu, um bando de cara que não toma banho, que não... Pô, é credo. Mas vai lá na Casa Mágica hoje, ainda fede ainda. Impregnou ainda. Na construção. Na estrutura, né, cara? Na veia da construção. Impregnou. Um lugar que é repugnante, não sei se já foram, mas é EMEI, cara. EMEI, tipo, criança até 7 anos, assim. Ah, escola infantil. Escola mano, infantil. Que fedor de mijo da porra, cara. É por isso que as crianças estão mijando. É, elas estão mijando, elas mijam do quanto é canto. Mano, parece uma escola de rato, sei lá, mano. É uma escola de rato e assim... Escola de avestruz. Pô, né? Vai tomar no cu, cara. Até de rato. Você ia falando assim, elas mijam em qualquer canto, a impressão que dá é que a criança chega assim, vou mijar aqui. Ah, mãe, posso mijar aqui? Posso mijar aqui, mãe? Mija, filho. Pô, mas a escola fecha em nossa, que mãe da voz grossa. Mija, filho. É a Cresciborg. É o transgênero. Cresciborg. A mãe ensina o cara a mijar em pé. Pô, mas você já foi, é verdade, cara. Saímos de merda, tá no mijo agora, né? No lugar fede mijo, né? É nojento, cara. Nojento. Eu lembro nojento. Se eu fui. Eu lembro, quando eu era criança, eu tava lá, mas aí pra mim é foda. Aí quem mijava era você, não, né? É. Quando você tá no clima, não dá nada. É igual na locadora. Quando você tá no rolo, não tem nada errado. É, não, é. É foda quando é dos outros. O seu não é nojento. Malditos fluidos corporais, né, cara? Mas pior do que a escolinha, Vinícius, é a perua que leva a molecada pra e-mail. Eu nunca entrei, graças a Deus. Sempre fui pobre e fugi a pé, né, cara? Mano, mas deve ser nojento. Quando eu era pivetinho e ia de perua pra escola... Olha que playboy, cara. Ele morava mais perto que eu. Eu estudava no SESI, porra. É, um quarteirão. Não é nada, é longe pra caramba. Né? Que bicho podre dos infernos. Filhinho de papai. É, né? Filhinho de papai do playboy, ele ia pra não apanhar dos manos que ficavam no cinema quando eu estudava. Né? É, o Rico não sabia. A pé, não sabia o lugar, pô. Eu tinha 2 anos, caralho. Eu levantar a cabeça que tem uma torre que vai até o céu, né? Já tem referência ali pra já. Ele, Marginho. Eu tava no pré-inferno. Tava no pré-inferno, né? A hora que entrava lá é que o bicho pegava mesmo. Eu só sei que na perua, quando não tinha gomito, tinha bosta. Que isso? Ué, cara. A molecada cagava, porra. Uma vez pra cair o banco em cima do pé do moleque arrancou um dedo. Não, quando vomitam no lugar é foda. Quando vomitam. E você acha que dá pra controlar, molecada? Tipo, não pisa aí, não. Não come isso, né? É, igual quando você vai em clube, por exemplo, assim, e tem a piscina das crianças. Oh, se os adultos que tem a opção de se controlar, mija tudo na piscina, imagina as crianças, filho. Ou a piscina de criança no Lola, né, cara? Nossa, não, ali não. Ali só, nossa, credo, cara. Fica metade do corpo do Alisson ali. Piscina aquecida, velho. Não é pior ainda? Porque, meu, ali as bactérias se proliferam, né, cara? Proliferam. Eu tenho nojo de piscina aquecida. Cara. E, por exemplo, quando eu fiz estágio, uma das matérias era na piscina, né, cara? Tinha que ficar lá passando, mas aí eu tinha pegado o olho, já dei aquela... Deu Miguel. Você acha que eu vou entrar na piscina? Não, é verdade mesmo. Eu nunca entrei. Mordeu a canela do professor e foi embora. Eu não tinha parado pra pensar nisso, cara. Que realmente pode ser um ambiente propício, né? É que tem cloro, né? Tem cura. Não, tem um monte de coisa. Só que assim... Não adianta cloro, não. Cara, existem extremófilos que vivem em situações extremas, como lava, como temperaturas abaixo de 40 graus e não morrem. Imagina se vai morrer no clorinho. No cloro, né? Eles o Bart lá, eles o bagulho vira um queijo, né? Vira um iogurte. Vira um Yakult, né? Não nadar no Yakult, né, cara? Nossa, velho. Saiu um pedacinho de pele dele ali, cara. Daqui a pouco o bagulho virou um Yakult, cara. Parece o olho do Homer, né? Você achou com o zóio. Vocês já caíram naquelas piscinas verdes que dá pra você pegar com a mão o lodo, assim? Caí não, já entrei. Como assim você caiu? Você é casa abandonada, você fala. É, abandonada, que tem um palmo de lodo, tipo assim. Tipo que tinha aqui no Jockey. No Jockey. Vocês já entraram numa dessa aí? Não, não entrei não, cara. Já, uma vez eu fui numa festa na casa dos malucos lá em Assis. Lá, tinha sapo? Não lembro. Eu geralmente junto um monte de sapo, velho. É verdade. Sapo, mano, depois de uma hora, mano, tinha uns caras lá que tava bebendo muito chapados. Os caras estavam nessa piscina aí, mano. Lambendo lodo. Nossa. Os caras saíam aqueles brocos verdes saindo. Os caras tiravam a água da piscina, deixavam secar e fumavam. A água fica meio oleosa, né? É. O cara pula e já sai com vitiligo, assim. Sai com 3 olhos. Eu tenho nojo de lembrar, cara. Vai tomar no cu. Não, e tinha aquele piscinão de Ramos, aquelas piscinas. Nossa. Nem vou falar. Mas o piscinão de Ramos não era piscina, né? Era tipo uma represa, né? É verdade. Que é bem melhor, né? É. Não, é bem melhor, cara. Eu acho bem melhor, né, irmão? Acho melhor do que a piscina, porque eu acho que pode correr a água também. É água corrente, meu. A piscina é foda. Não, o piscinão de Ramos não é água corrente, não, mano. Também não é, não. É tipo, lagoa. Era tipo represa, cara. Mas, cara, aquela água, sei lá, deve reciclar, não sei, mano. A natureza recicla. Só pra piorar, não tem nem cloro, viu? É verdade. Você tá maluco, filho. Não, é nojento, né? Que se for. Eu lembro dessa piscina infantil lá do SESI, cara. Você entrava assim, as canelas ficavam oleosas, sabe? As canelinhas. pouco bronzeador o pessoal passava. Depois de casada, a Renata falou, vamos frequentar algum clube, não sei o quê. Ela falou, fiquei sabendo que o SESI é baratinho. Eu falei, é baratinho, estudei lá 9 anos e eu frequentava o clube. É por isso que não devemos frequentar, né? Aí eu falei, não, mas vamos, né? Aí fizemos uma carteirinha e fomos fazer exame médio. Nossa, mano. Pra ver se não tinha micose. Cheguei lá, tinha, sem brincadeira, tinha 100 mil pessoas lá no clube fazendo exame médio. Tinha metade da Nova Marília, aquele povo feio. Aí, beleza, fizemos o exame, né? Aí falaram, ah, vamos entrar lá na piscina agora. Cara, a fila pra entrar na piscina ia demorar mais ou menos 40 minutos. Eu falei, ó, acho que era bom a gente voltar segunda, quando tiver fechado o clube, pra manutenção. Nunca mais voltei, não dava, cara. Tipo, você imagina. Verãozão. Sabe aquelas piscinas que você pula assim e fica parado em pé, porque não dá pra mexer? Ah, mas é que nem o Sesc aqui de São Paulo também. O Sesc aqui, tipo, verão, pipoca de gente. É, eu não sei, mas é que não é só, por exemplo, piscina, né, cara? É que tá escuro, você não repara. Mas entra no cinema depois de uma sessão que acabou de ter lotada. Não, filho, você não pode olhar. É nojento. Não. Meu, é muito nojento. Vocês não têm noção, cara. Você já viu o chão do cinema? É que não é muito escuro, você não repara. É nojento, tem uma camada de comida que o nego vai pisando, vai caindo coisa, o nego vai pisando. Tem um dedo de comida no chão. Só de piruá tem uma, é uma crosta. É uma crosta. E o nego derruba refrigerante, meu. E, cara... Mistura com gozo. Né? Quantas vezes, não sei, em outros lugares. Mas, por exemplo, essas cadeiras, as poltronas do cinema que não são de couro. Que é de couro, não é fácil, passa um pano ali, beleza. Essas de tecido. Acho que é fácil limpar essa merda. Pior, de cinema, essas coisas é chiclete. Na hora que você põe a mão no braço da cadeira, assim, tem aquele chicletão grudado. Desgraçado. Mano, nossa, você sente essa molhada, né? Desgraçado. Tipo, acabou de colar. Imagina aqueles cinemas que passam filme pornô. Não. Ah, não, isso aí é coisa de demente. Puta que pariu. Imagina como é que deve ser uma desgraça dessa. Cara, uma Marília vez... tinha, né? Chamava Purgueiro. Não, tem um na frente da escola que eu dou aula. Na frente da escola, os caras me colocaram cinema pornô. Na frente da escola. Puta que pariu, velho. Cara, eu lembro que uma vez... Eu acho que o porteiro parece o seu nonô. Ele nunca sai da posição dele. Ele fica no canto olhando meio torto. Ele tá outros. Morto, né? É um manequim. É um manequim. Manequim, né? Manny. Queen. Uma vez eu li numa revista tosca, assim, era... Média. Parecia meio que jornal, assim, sabe? Era, não era a média, ela chamava Revista Crocodilo, se eu não me engano. Nossa, que deve ter saído umas 3 edições só, assim. O Perna comprava lá naquelas banquinhas, ficava na frente do Pastorinho. O cara fez um teste na época, assim, ele teria que passar 24 horas de São Paulo com 10 reais. Tá. Então mostra assim, o cara indo comer um churrasco grego, pá, um bagulho assim, dois, né? Dois real. É, e aí assim, chegou a hora que ele tinha que dormir, né, mano? Aí assim, ele parou perto de um cinema pornô e ele viu que tava em promoção. Então, tipo assim, dois filmes, R$3, R$3,50, alguma coisa assim. Só que era filme, que é de 1h30, 2 horas cada um. Ele falou assim, ah, beleza. Então, assim, eu entro lá, durmo umas 4 horas ali, tá garantido. Sim. Aí o maluco... Tá garantido que não vão comer meu cu, mano. É. Imagina. Mano, ele disse que a hora que ele entrou, assim... Tava que cai com a cara na porra. Não, assim, eu acho que não deu nem tempo do cara sentar em alguma coisa. Porque disse que começou a aparecer uns caras meio esquisitos, assim, sabe? Carai. Querendo pegar no pau dele. Tipo no academia de polícia. E né, aquele cheirão... Imagina o cheiro de que boa nesse lugar. Nossa. Cheiro de cu. Aquele cheiro de cu, né? Não, é cheiro de fricção, né, cara? Cheiro de coisa queimada, né? É aquele cheiro quente, né? Fricção humana, né, cara? Ah, que foda, velho. É, o cara quer simular, né? Tipo, cospe na mão e esfrega e vê o cheiro. É, esse aí. Nossa, passa cuspe nos pelos do braço e esfrega. É, querendo, né, cara? Querendo. Nossa senhora, velho. Cheiro de cuspe, né? Cheiro de boquete. Foi duas gotinhas de bosta, né, cara? Aí você vai ter uma noção. Pô, mas deve ser... Você é louco. Nhaca. Pavoroso, cara. Pavoroso. Nossa, assim, cinema pornô, cara. Alguém não, já entrou? Eu não consigo imaginar, cara. Não tem jeito. O filme mais pornô que eu vi no cinema foi Doce Novembro. Não, e aqui em São Paulo tem muito no centro, muito desse cinema. Ela falou... O quê? Agora vou dar uma chupada. Gozei demais e acabei deixando ela melada. Ela falou, o quê? Agora vou dar uma chupada. Toque, toque, meu bem. Toque uma punheta retada. Investe nesse lugar, deixa melhor, mais gostoso, mais alegre. Lugares ajudam, mas eles não mudam a gente. Nós é que mudamos os lugares. E coming out of my head, por falar em centro, um lugar repugnante também é 25 de março, sim. Né, cara? Nossa! Meu, você passa ali no final da tarde, aqueles caras que vendem aquelas frutas em pedaço ali, o caldo de todas as frutas vai juntando e acumula assim num buraco que tem na esquina, assim, sabe? Ai, que nojo. É uma vitamina o nome disso. Vitamina. Aquela desgraça fermenta. Nossa, mano. Cara. O nome disso é batida. Cara, aquilo lá acho que é o inferno. Aquilo é o chorume. É parecido com aquilo lá. Cara, o lugar desgraçado. Sabe aqueles lugares em filme que passa um inferno, que é um monte de gente pegando, assim? Relando, né? Gente relando. Olha o pendrive, olha o pendrive, olha o pendrive, olha o pendrive, olha o pendrive, olha o pendrive, olha o pendrive, olha o pendrive, olha o pendrive. O cara vem atrás de você te perseguindo, tacando pendrive nas suas costas. 120 gigas. E relógio, um cara que... 120 gigas. Pendrive de 1 tera, pendrive de 1 tera. R$15, R$15. O pior agora é o pessoal que vende aquele negócio de fazer massagem, sabe? O cara faz massagem nas suas costas. Então, porque ele passa aquilo em todo mundo. Ele passa aquilo em todo mundo que passa na frente dele. Vixe, é um vibrador. Nossa senhora. É, e o pior que é um vibrador. Ele vende as pontas depois, dá pra você trocar as pontas. Tem a ponta de pênis, tem a ponta de massagem também. E tem essa aqui do pênis. Tem esse quebra-mola aqui. Ah, eu quero aquele macarrão de piscina. Aquele saco de pancada ali tá quanto? Não. Essa é a ponta do perna. Ponta perna. Não, 25. Eu acho que assim, tirando a Cracolândia e a. E a luz agora também que tá feio, né? Não sei se é agora, mas a última vez que eu passei lá, a luz assim já tava bem, bem zoada ali, a estação da luz. Acho que tem algum outro lugar que perde pra 25, Gabi? O Brás? É o Parque do Povo, cara. Ah, não, tem o Borba Gato, né? O Parque do Povo é foda, mas assim, perna, é público, né? Tipo, aquele é o público do Parque do Povo. Eu acho que o que hoje tá pegando mesmo é Brás, cara. Brás, aquele lugar de comprar as roupas, feirinha da madrugada, lá tá muito pior. É o nome disso, cara. Nossa. Da coceira. Ô, perna, você falou do suco de fruta aí, eu lembrei. Uma coisa que eu acho suco meio nojento, cara, eu não gosto, é feira, mano. Feira, mas assim, quando tá aquele final de feira, que os caras. Ah, tem uns caras que larga lá as coisas. Eu lembro que lá perto da onde eu estudava, na Unicid, tinha uma feira lá que vendia muito peixe, cara. Nossa. Velho do céu, mano. Você passar ali, tipo, indo pra faculdade, 7 horas da noite, cara. Sabe que é pior do que. Eu, na minha opinião, do que peixe, os caras que vendem galinha viva, que elas vão cagando ali, cara, um em cima da outra ali. Achei que você ia falar, tipo assim, namorar uma peixeira, alguma coisa assim, sabe? Alguém que mexe com peixe. Namorar uma peixeira? Que... Faca, nada a ver. Não, pera, nada a ver. Não, vamos rir. Eu não sei como tá as feiras aí, mas, tipo assim, aqui em São Paulo, a feira vende até carne de porco. Eu ia chamar sabe? Ela de sereia, Zé. Ah, é, não sei porque eu falei isso. Não, fala aí, vende carne de porco. Vender coisa viva na feira é mancada, né, cara? É foda, cara. Qual é o tipo de carne, cara? Porque a gente sabe que, por mais que eles mantenham um negócio refrigerado com gelo ali, não vai ficar. É, gelo não come até 8 horas da manhã, né? Depois. É, então, não. Aí não é o mesmo gelo que tá carne de porco, ele coloca no seu suco. É. Não, o suco de laranja, o cara tira do peixe e põe no suco. O que é esse pedaço aqui? Não, isso aí é gominhos. Vai lá e morre junto com a cana pra fazer a guarapa. Quitana também. Quitana às vezes também fica com cheiro forte, mano. Mas é forte quando vende peixe, vende carne. Se vende essa coisa de quitana... Eu tenho do lado de casa aqui... sabe aqueles mercadinho pequenininho? Que é aqui em São Paulo, quando você vai pra bairro... Eu não tenho supermercado grande aqui perto de casa. Então eu só tenho esse mercadinho pra coisa assim... De última hora, faltou um litro de óleo em casa. Vou correr ali pra pegar. Vai lá, R$20, né? É mais ou menos isso mesmo. É R$20 de óleo. E, meu, eles compram verdura, fruta, no domingo. E deixa a semana inteira ali. Cozinhando, né? Meu, no inverno, beleza. Você nem sente. Agora, no verão, você passa ali cebola, tomate. Nossa. Meu, é uma desgraça. Dá vontade de ligar pra... Sabe? Cara, eu vou denunciar. Porque, meu, para. Você entra fedido. Tipo, qualquer coisa que você compra lá tá vencido. Vai nascer outro ser, assim. Você vai denunciar o cara e vai falar como é provar que a verdura, aquela alface preta, não é vai nascer ontem, um híbrido. Carbono 14, velho. Isso aqui tá conservado no carvão. Mas, ô, Gabi, por exemplo, você tá falando de mercado, feira, essas coisas. Você pega esses mercadão de cidade, por exemplo, que tem os mercadão municipal, mais Ceasa. Não, mais depende, clássico é o mercadão de São Paulo. Uhum. Não, aqui o mercadão de São Paulo, ele tá ok, cara. Então, mas é isso que eu ia falar, meu, você cheira tem peixe. Quase vender um rim pra comer as coisas O único problema lá. Do mercadão de São Paulo é que você tem que passar pela 25 de março pra ir. É verdade. Mas assim, não, eu falo porque lá tem cheiro não é o pior lugar, tipo esse tempo atrás aí, a minha sogra teve aqui, ela alugou um carro e falou assim, ah, vamos pra 25, que ela vem comprar um monte de besteira pra ir embora, né? E daí a gente pegou o carro, foi lá, e daí a gente parou no estacionamento com aquele medo, ainda bem que o carro é alugado, se roubar não é meu, mas você para no estacionamento com medo já. sabe? Tipo, porque é tudo aqueles prédios antigos que os pessoal tiraram as divisão e fizeram estacionamento. Você fala estacionamento pro Mercadão ali? É. Nossa, ali é deprimente, cara. Só que assim, é muito depois da 25 de março. Então, tipo assim, é muito mais abandonado porque não tem gente. Daí, tipo assim, daí é aquele negócio de tipo, você passar na rua, você vê um cocô, você não sabe se é de gente, se é de bicho, se é de alguma coisa muito pior do que esses dois. Mas você falou um negócio que é verdade. O Bart. O Mercadão, assim... É o cocô com AIDS, né? Nossa, merda idética, cara. Que bosta. Ai, que apelido desgraçado, né? Merda que xingamento, cara. Não vem, né? Senão tu joga cocô com AIDS. Olha, Viva, não podia usar isso aí, né, cara? É quando não tinha seringa. Com a seringa, né, cara? Ó, tá quando não tem seringa, aqui. Joga bosta com AIDS. Se cair no machucado, você tá fudido, irmão. Vai grangrenar. Nossa. Oh, outra coisa que é foda é hospital público do jeito que tá agora, mano. Quando você chega abarrotado os corredores, mano. É foda. Nossa senhora. Eu não vou em hospital. Nem já morrendo. Não, eu vou sim, se eu cair alguém me levar, cara. Mas eu, assim, por livre espontânea vontade, eu não vou, cara. Eu morro em casa quietinho lá, morro na rua. Cegadão. Cara, é foda. O cara perdeu um braço com a serra circular e vai ficar quietinho não, na casa dele. Eu tô bem, eu tô bem. Ó, eu lembro quando eu machuquei o braço jogando, aí os caras ligaram em casa. Né, pra avisar a minha mãe. Ó, o Vinícius machucou o braço e foi pro hospital. A minha mãe, olha o que minha mãe falou. Nossa, ele foi pro hospital, então deve ter caído o braço dele. Porque eu não vou, velho. Eu fui aquele dia porque me arrastaram, colocaram no carro, não conseguia bater nos caras porque eu tava com o braço machucado. Uhum. E aí fui embora, meu, mas é foda, né? É triste, cara. Eu lembro uma vez que, uns dois anos, eu peguei pneumonia, cara. E a minha do Bart, médica... de quem? Fumou no mesmo cigarro do Bart. Querendo, cara. Do AIDS, o Bart não fuma. Ah, isso aí eu vou ter que defender o cara aqui tá também. Bom. Tem que defender o cara, pô. Grande defesa. Fica zoando o cara aí. Se eu tirar o cara de fumante, cara, a ideia é tipo... Se colocar de ideia, tudo bem, mas fumante... Mas é, fala... Não, e eu tinha que tomar um medicamento lá que tinha que ser na veia. E era a médica mesmo que aplicava. Só que ela falou, você tem que tomar todo dia. E ela trabalhava no hospital durante o dia. Ó, você vai lá no hospital, pede pra me chamar pra eu aplicar o medicamento e tal. Cara, e eu tive que passar uma semana indo no hospital todo dia, tipo ali pela hora do almoço. É muito triste, cara. É muito triste de ver. Você vê o cara que tá ali, que você vê que ele chegou ali 7 horas da manhã, cara. É meio dia. É 1 hora da tarde, o cara tá ali sentado na mesma posição, cara. Eu umas gosto. Cadeiras de plástico, não tem nada, cara. E aquelas macas no meio do hospital, assim? Que fica no corredor. Foda, e o cara que não tem, né, não tem quarto pro cara, os caras vão colocando as macas no corredor. É muito triste, cara. Oh, e o que é pior, cara, tipo, não tem saneamento nenhum ali. Você vê que é sujo o lugar. Hospital público é foda, cara. É que é aquela coisa, né? É muita gente e tipo, eles não têm tempo de limpar. Não é que é sujo porque o cara largou, porque não tem funcionário. Às vezes não é nem isso. Às vezes é simplesmente porque tá todo mundo muito ocupado e tem tanta gente que você não tem condição de manter aquilo. Ó, e uma dica é, se precisar ir no hospital, cara, passa antes no posto aí, compra uma garrafinha de 1 litro d'água, cara. Porque tomar água e bebedouro de hospital é foda, hein, cara. Nossa senhora. Ó, você não tem, meu... Se o Bart... Oh, quer dizer... Não, mas ó... mas se você for ver, assim, nem em hospital, né, cara? Em bebedouro de qualquer lugar... De rodoviária, de terminal... Não, qualquer lugar. Porque tem que enfia a boca naquele biquinho. Meu, sempre tem, né, cara? Pô, mas eu reconheço, assim, que quando eu tô com sede mesmo, foda-se, cara. Eu tô... É, eu também. Eu não... Você vai morrer, né? É, então, eu também se penso nisso. Se você ficar se prendendo a essas coisas, você não faz nada. Eu penso que uma hora a mais, uma hora a menos, eu não morro de sede, não morro de fome. Eu posso cagar na calça, mas morrer de sede, morrer de fome, eu não morro. Por isso que eu não vou muito longe. Não, então se for pra cagar, beleza, vou num lugar sujo. Mas aí beber, meter a boca, já é embaçado. Cai de boca. Não cai de boca. Não, ó, eu tava falando do hospital, o dia que eu machuquei o braço, o cara falou, meu, encaminhou a gente pro raio-x. E como a gente tava com um pouco de pressa, um amigo meu que foi comigo, a gente foi pegando, olha, no subsolo, não sei o quê, pegamos um elevador de... Serviço? De serviço, ou... Nossa! Ah, falei, nossa, agora a gente morreu, cara. Fechou aquele monte de roupa suja, não sei o quê. Seringa? Lixo, um saco preto cheio de coisa, não sei se tinha gente... Fralda, né? Não, e aí vai vendo. A gente parou no necrotério. Aí abriu a porta, duas mulheres falaram, ó, pro raio-x. Aí as mulheres olharam, eu tava com o braço fachado, as mulheres olharam pra mim e falaram, ó, você não tá tão ruim assim, não, é... Tem que pegar outro elevador. Você que é morto, né? Você não morreu ainda. pelo menos teve bom humor. Embeleze o lugar. Deixe esse lugar melhor do que quando você chegou aí. Quando você sair daí, esse lugar tem que ser melhor, mais bonito, mais agradável, mais feliz. Também dá nervoso quando você tá no elevador e entra uma maca com uma pessoa passando mal. Gente tossindo. É, o cara podre, puta, né? Cara. Tá, você não sabe o que aquela pessoa tem, cara. Por mais que seja uma gripinha. Você sabe que ela tá fodida, né, cara? Se ela tá tossindo, você tá pegando, né? É, então, dá muito cagado. Não, mas vamos falar a verdade. Quem nunca entrou num lugar desse e tampou a respiração o máximo que deu? Opa! Né? quando eu tive pedra no rim, acho que eu tampava a respiração às 2 horas. Ficava lá em coma. Praticamente. O cara morre roxo lá, mas não morre também. Eu frequentei uns 15 dias, cara. Nossa. Isso cara. Porque, assim, a galera, assim, não tem muito acesso, aliás, assim, de propósito, né, não tem acesso às áreas de isolamento mesmo, né, porque tem um pessoal que tem as infecto-contagiosas lá que fica no isolamento, né, cara. Quarentena, né, meu? Imagina. Não, mas você nunca sabe se um desses daí eles estão levando pra lá. Tá caminho, né? Aí aparece aquele cara com aquela roupa amarela, né, cara, com aquele capacete, aquela máscara de radioatividade, assim. Oh, Mark uma roupa de astronauta. Não sei não, mas eu acho que esse cara tá fudido. Ou esse cara aí é de Chernobyl, não sei. Alguém já entrou aqui numa UTI coletiva de hospital, assim, cara? Eu já, mano. Eu já saí esses dias. Quer dizer, seu Nonô acordou. Seu Nonô? AIDS, né? AIDS. Morrole? Andar muito com o Bart. Chupando o cu do Bart. Direto. Aí pega mesmo, essas coisas pegam. Não tem um dente, Zé, na boca. Só buraco aí, você já viu, né? Colitórnios tecais. Colitórnios. Entra no dente da gente. Mas a UTIs, assim, ela dá uma impressão de, assim, é um lugar, assim... Limpo. Ele é limpo, ele é mais limpo, aliás. A UTI aliás, é perigoso lugar. Pra quem tá enfermo lá. Pessoas saudáveis, não é o ambiente mais seguro do mundo, mas é feito pra isolar o enfermo do resto do hospital. Não o contrário. É, o lugar onde tem mais... Se tem mais cuidado, é o UTI, né? Ah, mesmo, mas assim, eu acho que aí não é questão de ser um lugar sujo, cara. É deprimente. É repugnante por causa disso aí. Dá depressão, cara. Você entra num lugar e tem 8 macos, que tem 8 pessoas também. A vida e a morte, e geralmente tem um acompanhante que tá sofrendo pra caralho. Meu, é muito ruim ser num lugar desse. Geralmente mais pra morte do que pra vida, né? Então, eu fui uma vez só quando um amigo meu, professor também, que dava aula em Rio Preto, no caminho, bateu o carro dele, o carro rolou na ribanceira. Ele ficou 1 mês e meio na UTI. Caralho. Entre a vida e a morte. Eu fui lá, cara. Meu, é muito triste, cara, sabe? Tipo, você não sabe se você consola o parente. É que tudo é triste, né? Tudo se torna infernal, né? É muito ruim, cara. O hospital, pelo amor de Deus. Cara. Não é um lugar do rolê. Né, vamos mudar de assunto. Tá muito. Tá muito lúgubre. Tá cemitério. Eu não entro no cemitério mais. Eu tomei uma resolução. Não entro. Ah, eu ia falar do cemitério, Zé. Eu ia puxar isso aí, não. Não, vai falar. A última vez. Eu falei, meu pai falecido e tal. Eu vou muito ainda à cidade de onde ele era. Eu não vou ver túmulo. Já falei pra minha família, não vou. Tá, eu também sou desse. Eu vou entrar no cemitério uma vez só, filho. Daqui até o fim da minha vida. E vai ser no fim mesmo. Eu vou entrar lá no caixão. Vai ser bem no finzinho, né? É, no fim. Você vai fazer o quê? Cemitério, cara, eu não vou em cemitério, cara. Eu não vou, é muito triste, cara. Eu costumo não ir, assim, ainda mais quando alguém morre, assim, vai ser enterro, assim, pelo clima que eu acho horroroso. Mas, assim, eu não tenho problema, assim, de ir, assim, estar lá no cemitério, assim, eu não... Pra mim é tranquilo, assim. O que eu acho foda do cemitério, mano, você tá lá, tá numa ruim, aí você vê alguma coisa legal e você não pode falar, cara. Não, você não pode ir também. É isso que dá raiva, mano. Não, fala, vou embora dessa bosta. É, você tá... E o problema não é esse, né? Porque eu tô triste. Fuck that shit. Tá enterrando o seu avô lá, mas de repente do seu lado tinha aquela prima gostosa que você comia, né, cara? E você não pode fazer nada. Mas o foda é que em velório, principalmente em velório, né? Sempre tem, né, umas piadinhas. Puta. Aí você fica... Principalmente de madrugada, né? Que é aquela merda. Pra que ficar de madrugada lá, né? Você já tá cansado, né? Já tá com sono. Por que você é velório? Pra não fugir? Boa lá no Nordeste, que eles bebem defunto, lembra? Aí fica todo mundo chapado, aí fica legal. Aí a piada é liberada. Ô, Gabi. Oi. Mas o que é pior? Ir no cemitério ou participar de despedida de solteiro de mulher, cara? Cara, eu acho que eu nunca fui em despedida de solteiro de mulher. Primeiro que eu não gosto dessas convenções que mulher faz, porque é sempre um saco. Ah, sabe? Que ela concorre, porque deve ser chato pra caralho. Não, então, porque assim, ó, eu eu fui em duas. As duas foram muito boas, mas porque são de amigas minhas. Boas em que sentido? Teve homem, pipi, em tudo? Ah, boa que eu lembro só de 2 horas. Teve Clube das Mulheres ou não? Eu já fui, já. E é... Eu não vejo graça, cara, do cara recolando à sua frente. Eu começo... Dá nervoso, você começa a dar risada. Mas não tira? Não, fica de cueca, mas... É muito estranho. Porque, tipo, é uma cueca que é desconfortável pra ele, com certeza. E tipo, é muito estranho, é muito bizarro, cara. Ele bate o pau na cara das mulheres. Ah, isso eu nunca vi. O que eu fui, ele ficou de cueca. Tu é de cagueta. Não, mas assim, ele insinua, assim, pra ver se a mulher põe... Insinua. Coloca a cara meio de lado, assim. É, chega perto, você tem que, tipo, meio que dar aquela afastada na cadeira, sabe? Você vai soprando, né? E daí você tenta. Dá aquela afastada, não tomar uma bolada na bochecha, tá certo? Uma coisa que você quer afastar, mas você não sabe onde colocar a mão, sabe? Tipo, dá uma pesada. O joelho, né, cara? A cabeça. Vou dar uma dica, hein? Dá no saco. Então. Tá perto. Né? Mas, tipo assim, as que eu fui foram divertidas, porque a gente bebeu pra caramba. Uma delas a gente tava no interior, a gente teve que levar a noiva embora pro hospital. De quem porque que ela... é essa aí, Gabi? Quem foi? Não, é de amiga minha de Veracruz. Eu não posso falar com os nomes. Já fomos muito, hein? Já fomos muito. Então, tipo assim... Certeza que é a mulher do Estevam. Certeza. Certeza. Cara, eu tenho certeza que é a mulher do Estevam. Eu sei que ela era meio biscatona mesmo. O pior é que já me falaram de uma história igualzinha e eu tenho certeza também. Cara, cara, eu tenho certeza. Como é que é o nome? Lúcia, né? Lucinha. É. Lucinha Rick Frock, é. Gabi, confessa. Confessa, é a mulher do Estevam. Ô... O Estevam, cara, sério, ele não gosta de falar dessa história até hoje, cara. Vamos parar, vamos desencanar disso aí. Mas não corta, não corta porque é verdade. Mas você lembra aquela vez da Lucinha lá do... Não, cara, coitado do Estevam, puta que pariu. Ah, casou com o Biscacho, né? É isso aí, cara. Opa. Eu não sei se... Eu acho que é uma situação repugnante, né? É, que eu vejo muito, assim, na TV, é a galera que precisa de transporte público em São Paulo, cara. Que é cada situação, bicho, que puta que pariu, hein? Não só em São Paulo. Aqui eu já peguei uns ônibus que não dava pra se mexer, cara. É que São Paulo tem um agravante que você fica 3 horas, né? É, aqui você é rapidinho. Pra mim, na minha situação, eu prefiro pegar ônibus em São Paulo do que em Marília. Assim, na situação que eu tenho. Tipo assim, eu não trabalho em horário de pico. Entendeu? Porque São Paulo, o problema mesmo tá no horário de pico, sabe? É muita gente no mesmo horário pegando o mesmo ônibus. Em Marília, o transporte é sucateado. É foda, né, cara? Porque, por exemplo, eu acho que o problema que você falou aí, de superlotação, você vai em São Paulo, por exemplo, pegar um metrô num horário alternativo assim, é de boaça pra você andar lá, cara. Muito, certo? Muito. É, o foda é o picão mesmo. É? É perna. Não é perna. A culpa agora é do perna. É, não, mas sabe o que é do picão? Imagina você tá lá no metrô, aí a gente passando, mano, você fica sendo encoxado, você fica encoxando os outros sem querer. Sim. E você tem que ficar pedindo desculpa pros outros. Isso é elevado, né? É, aí tem uma pessoa que quer segurar num lugar e não alcança, a pessoa fica naquela situação constrangedora. E cai naquilo também que a gente tava falando lá, de não ter limpeza, né? Do cinema, nossa, não nem dá, né? Quando assim, vomitam... Não tem o que fazer. Não, metrô aqui em São Paulo é limpo. Então, muito aí, mais então, que eu muito achava, metrô. Exatamente. É isso assim, aí, eu já tenho amigo que já foi viajar pra fora, e fala assim, meu, não tem limpeza igual o metrô de São Paulo. É isso que eu ia falar. Cara, eu achava o metrô de São Paulo um lugar meio zoado, mas, cara, vai pegar um metrô em Buenos Aires. Mano, você quer... Ah, mas não... fala do lugar melhorzinho, né? Desculpa aí, né? Não. Desculpa aí, o pessoal Buenos fala. Aires. Boa, tá mais barato ir pra Buenos Aires do que ir pra Junquerópolis. E mais frio também. Tem pedágio. Véi, nós vamos falar e ficar falando de lugar bosta? Fala, compara com o metrô de Berlim, não sei, mano. Não, mas, ó, Eu acho assim. É muito mais sucateado que o metrô de São Paulo. É mais velho, né? Mais antigo. Tem 150 anos. Não, mas assim, ó, linha amarela, linha verde, essas assim mais novas, tem São Paulo, assim, é foda pra caralho. Mas assim, pega uma linha vermelha ali, pega lá o Palmeiras Barra Funda e vai até o Itaquera. Pega um trem pro Grajaú, É pior que o metrô, é o trem. De limpeza, não pode falar, cara. Até linha vermelha, hoje em dia a limpeza do metrô de São Paulo tá muito boa. Gabi, a limpeza do metrô e a limpeza das pessoas, Gabi. O problema é Então, esse carro, velho. Aí não é problema do metrô, né, filho? Você pega ali, velho, mano. Eu ia dar Sé pra Vila Carrão. É 7 horas da manhã, a pessoa fede tanto que chega a te dar íngua. Nossa, mano, dá até arde o nariz, né? Ô, dá Sé pra Vila Carrão, 7 horas da noite, pra entrar na faculdade ali. Meu, me mata aí, ressuscita lá, leva o desfibrilador. Ô, porque não dá, cara, é muito nojento, velho. Muito foda, cara. É, eu acho assim, eu não sei como a galera faz, assim, em São Paulo, mas é bem provável que muita gente ali faz esses esquemas de estudar depois do trampo aí, né? Pô, o cara sai antes das 6 da manhã e vai chegar depois das 11 da noite, cara. É, entendeu? Muito. Não tem vida, né, cara? É, tipo, o cara não teve nem... Aonde que ele tomou banho? Não tem como. 4, 5 horas por dia dentro do transporte público, né? Chega a ser bolado, hein, cara. Mas, nossa, cara, ó, na boa, eu peguei pouco metrô, ônibus, trem em São Paulo, assim, eu peguei pouco, cara. Mas em Buenos Aires... Nossa! Como eu peguei trem em Buenos Aires? O pior, cara, o pior é que praticamente errou, Zé Ferreira. O Zé voltou falando assim quando ele foi pra lá. Né? Não, eu peguei um pouquinho em Buenos Aires. Pior era o Lucas, meu irmão, que ia tentar falar com os taxistas falando italiano. Sabe-se lá por quê, cara? Meu irmão não sabe qual a diferença de italiano e espanhol. Aí ele ficava fazendo coxinha pra mão. Coxinha pra mão. Cara, o... meu irmão sentou na frente e falou assim, né? Zoo, pra ir no zoológico, né? Zoo! Aí o taxista falou, zoológico? Meu irmão fez a coxinha com a mãe e mandou um questo. Puta que pariu! Eu dei uma cutucada na Júlia, minha namorada, com ele. Por que que o meu irmão tá falando espanhol, italiano, com argentino? Fala em português, mas não fala italiano, né, pô? Ele olhou pra vocês e falou: questo maledetto taxista parla italiano. Coxinha na mão. Coxinha. Eu não entendi, meu irmão, cara. Melhor é a conchinha na mão. É, porque ele virava pro taxista e falava: questo. É. Ó, mas a gente falou de metrô. Você imagina o taxista falando: nossa, o casal ali pensando assim, o casal brasileiro ali tem um parente italiano. Itália, né? É. Aí o cara fala estranho. Maquê. Não, e meu irmão, cara, ele quando ele tentava falar espanhol, ele tirava as consoantes de tudo. Então, o chocolate era olá. Toma no gol. Eu acho que era oróico. Caraca. Oróico. Cara, fica foda. Olá. Olá. Fica foda. Olá. Os caras devem olhar pra ele e falar: meu, esse cara deve ter. Tem lábio, né? Tem lábio leporino. Os caras têm dificuldade de dicção, né? Ó, mas ó, a gente tava falando de metrô. O que esse viado tá falando? Não, mas deixa eu voltar. O Conenan. Uco! Uco! Volta aí! Fala aí, não, não puxei a pessoa! Agora aguento o pé! Tá com dor de cabeça agora! Não são lugares que mudam a gente. Nós é que mudamos os lugares. Eu preciso encontrar um lugar legal pra mim dançar. Vai, Nylon. Tinha uma época, quando eu fazia faculdade. Que é isso? O pé tá se debatendo aqui. É, o pé tá roxo aqui, peraí. Não é chorar, é deprimente, cara. Fica aqui atrás do microfone. Deprimente, olha, deprimente. Ai, vai, Zeranardo. Então, quando eu fazia faculdade em Assis e vinha passar o final de semana em Marília, eu pegava o busão domingo à noite, tipo, 9 horas da noite, Marília-Assis. Que era a pior situação do mundo, porque na vinda, eu vinha na sexta-feira à noite, eu vinha com ônibus de linha. Que era um ônibus que fazia Assis-Campinas e tal, passava em Marília, um ônibus normal. Pra pegar o ônibus pra voltar pra Assis, era um circular. Verdade, oh, é. Só que daqui em Assis, cara, são 75 quilômetros. De ônibus, parando em tudo quanto é canto. Era 2 horas e 10, 2 horas e 20. Meu Deus. De circular. E detalhe, eu não tenho problema, por exemplo, em ler em busão. Só que é circular, meu amigo. Apaga a luz lá de dentro, não tem um botãozinho pra você acender uma luz ali pra você ler. Né? Não tinha smartphone 15 anos atrás pra você ler no celular. Então você ficava 2 horas no breu, no total. 2 horas jogando o jogo da cobrinha no Nokia, né? Cara, 2 horas no breu total. Que louco. Oh, mas é essa... E era assim, não tinha uma luz nisso. E cara, nego em pé, porque como era circular, podia ir gente em pé. Ai, que beleza. Então, de pegar Marília... Escada não pode, é a lei, né? Mas é, de tá Marília a Echaporã, que era metade do caminho, e a gente em pé, cara. Sim. E detalhe, e o que é pior, cara, era quando eu pegava essa merda no horário da visita da Febem, cara. Puta que pariu. Porque a Febem é no caminho pra vocês também, sim, ali, né? Sim, sim, sim. Casa, Fundação Casa, agora mudou o nome daquela vez. Mudou o nome. Casa do Pequeno Maloqueiro. É, cara, e aí, cara, era o dia das tias levar a comida pros moleque. E aí, e aquelas marmitas. Agora, você imagina o cheiro daquela merda, cara. Tipo, era 40, 50 minutos. E saía da rodoviária e ficava dando volta meia hora dentro de Marília. Pegando gente. Quando eu chegava lá na Febem, aquela marmita... Já tava... Nossa, tava azeda já. O Zé já conseguia distinguir, né? A dona Linguiça. Tal tá levando no seu A dona Gerânia, o Estevão. Mas, por exemplo... Estevão tinha um filho lá também. Né? Tinha. É, Estevão. A mãe casou com o Biscar. Mas o filho não era dele, né? Tá ligado, não, é tá verdade. Verdade. É um bastardo. Ele que criava. Quem sabe que o filho do Toninho. É do Toninho? Vi, Toninho. Caralho. Deve ser que tá aí ali, velho. Mas, ó, volta. Tá ligado que esses ônibus de linha, eles têm sempre uma capa pro banco. E a capa é sempre branca, né? É. Por que a capa é branca? Porque os outros esfregam ali e limpam ela, né? Não, eu acho que aquela capa é branca pra disfarçar a caspa dos outros. Porque é nojento também, hein, cara? Nossa, imagina. É foda, né, cara? Foda. Dá pra você ver, por exemplo, o cabelo que caiu, se a capa é branca, dá pra você ver. Você já viu que tem uns que tem que trocar aquela capinha de cima, né? É, então, isso mesmo. Os caras devem trocar aquela capinha de cima e o resto que se foda, cara. Essa nossa. Impressão que dá é que só vira do avesso aqui, né? Certeza que vai virando, desvirando. É. E quando você pegava aquele busão que ainda tinha cinzeiro dentro, você lembra? Você abria aquela latinha assim, né? Credo. Ele deu cinzeiro errado, cara, né? Foda era a pessoa fumar lá dentro. Né? Podia? Eu peguei uma parte que podia. Assim, bem pouquinho. Boa, eu pouquinho, também. Mas peguei. Ai, que fumar dentro do. Não sei se você lembra. Né, mas eu não fumava ainda na época, eu era moleque, mas eu lembro da cena. Só maconha nessa época. É, você é louco. Uma vez a gente foi pro Play Center e um cara começou a fumar dentro do ônibus, você lembra? Aí abandonado no escuro, uma mulher, pelo amor de Deus, apaga esse cigarro. A mulher tava tipo morrendo já. Foi da hora. Ó, oh, mas eu sei que... Chacoalhando a bombinha vazia assim, né, da asma. Esse é o Darth Vader. Eu sei que é um negócio que precisa ter, cara, mas banheiro de busão é foda. Imagina quem senta lá atrás, velho. Nossa. Toda hora entra um pra mijar. E lá tem um banquinho que é separado, assim, né, que geralmente vai o cobrador, né? É. Aí tem hora que não tá, né? Você pode sentar ali, né? Não, mas... São Paulo vai o policial, né? É, depende, mas aquele banco tá à venda. Tá, se botar, vai gente. O cobrador vai na mala. Mano, é foda o bagulho, hein, cara? Tem gente... Por falar em policial, uma vez eu voltando de São Paulo, peguei um busão, cara. Aquele que sai meia-noite de lá e chega 6 horas aqui, né? Aí eu sentei e falei, cara, não vai sentar ninguém do meu lado, né? De repente chegou um cara. O cara tinha uns 2 metros de altura e gordo. E o cara era polícia, mano. E o cara tava fardado de colete. Imagina, ele tava com, tipo, 3 metros de largura. Aí ele sentou assim, eu fiquei esmagado na janela já, né? Aí, não contente, né? Não obstante. Ele falou assim, ó, quer ver o que eu comprei ele na 25? Pegou e abriu um DVD, assim, daqueles que tem telinha, sabe, da hora? Nossa! Cara, o cara veio de lá em Marília assistindo aquela merda, cara. Eu nem lembro o que tava passando, acho que era a Tropa de Elite, ele assistiu umas 8 vezes. Cara, nesse caso, assim, o busão podia até ter polidência ali, que o cara já estragou o rolê de todo mundo ali, né? É aquele cara que conversa, sabe? Eu não gosto de conversar. Nossa, até aí, pessoas repugnantes também, né? Pessoas, cara, que conversam. É. Pessoas que fazem amizade. Pessoas carentes. Nossa. Né? É muito ruim, cara, é muito ruim. Vocês estão falando que busão, esses busão circular é zoado, cara. Experimenta ficar 6 horas num busão com 45 nesse ano, de Assis até Ilha Solteira. E ah, ninguém mandou fretado. Você ser professor, filho. E no busão fretado. Ou não, seja... não é professor não, ele é um dos alunos na época. Ele era um deles. Eu era um do zumbis. Quando a gente faz parte, a gente gosta. E no Zé Cabelinho. Ah, mas, Gabi... O negócio, Gabi, é quando você não faz mais parte da zoeira, cara. Não, mas peraí, cara. Tem uma hora que não dá, cara. Porque tem uns caras que eles tomam uns bagulho que, né, tipo, que o cara não dorme por 3 dias, né? E aí é violão lá no fundo. Não. Aí é lá no cu, né? Luau. Pra Luau. Que tem que ter o cara do violão, né? Os caras, mano, e aí é sempre tocando... aquelas músicas de Unesp, né? Que todas Legião. Elas têm o mesmo ritmo. Exatamente. Legião. O hino da aquelas quatro notas conhecidas. É, aquela... Cara, e aí, não, cara, no começo você vai, você tá ali junto com a galera, tá, beleza. Depois tem uma hora, cara, que você cansa, mano. Tá de você mijar no violão, cara. São 6 horas dentro de um busão. Você entendeu? Meu, ninguém pode pra Camboriú, feliz por 6 são... horas, cara. Ainda um cheiro de maconha desgraçado, cara. Você já tinha parado de fumar, né? Não, o que pra Camboriú, é essas viagens tinham de Marília pra Camboriú, tinham 10 horas, 12 horas de viagem pra Camboriú, que também era assim, cara. Galera maconhando, não, né? E, em excursão, oh, depois de véia, é foda. Excursão? Não. Excursão, tipo, com galera de escola. Eu fui em uma, eu acho que eu devia ter uns 17 pra 18 anos. E, tipo assim, foram 12 horas com o nego zoando dentro do ônibus, bebendo e passando mal. E puta chega lá e vai dormir, né? Vai. Vai nada, cara. O duro que não vai. Eu não sei de onde tirava tanta energia esse eu povo. Sei, eu sei. Inclusive, eu sei até onde você quiser comprar, eu sei o jeito. Só não vai de noite. É, não, você até pode ir de noite, mas aí você tem que ter duas pessoas. Uma pra tacar o dinheiro por uma janela e o outro pra receber pela outra. É o drive-thru, né? Tem que sincronizar, né, cara? É, tem que ser sincronizado. Então, assim, eu se eu fosse o seu, eu chamaria o Estevão pra ir com ele, porque o Estevão vai direto lá. Beleza. Biscate. Vou ligar pra ele. Embeleze o lugar. Deixe esse lugar melhor do que quando você chegou aí. Não, mas em viagem, pra mim, o pior é vomitinho. Vomitinho. A pessoa vomitou? Acabou. Acabou a viagem. Acabou, cara. O clima. Não tem jeito. Como fede, cara? Pra mim, o salgadinho, a coxinha chega. Nossa, perto. Cara, ah, foda. Nem a pau. A coxinha a pessoa vai engolir concrete, daqui uma hora some o fedor, mano. Mas o vômito. É foda, né? Mas e se for de álcool, então? Nossa, que é aquele cozido, né? E que fica, né? Conforme o ônibus sobe, ele vai lá pra fundo. Aí o pega uma ladeira, ele vai lá pra baixo. Vai lá perto do motorista. Ele fica indo e voltando. Vai pintando. Mas é uma dessa, instrução. Você bota os pés pra cima, fica 5 horas sem gastar o pé no chão. Vai brecar, vai brecar. Algum mínimo. Vamos pra cá, vamos pra cá, pra cá. Harmônica. Harmônica. Cara, vomita a bola inteira. Ela vem lá e o maluco saiu do banheiro, vem tipo Indiana Jones, que é o Mônica atrás dele. Pô, eu levei uma vez de excursão. Parece um feto, né? É, credo, cara. Eu tava pegando uma lata, o ônibus freou, a lata caiu. E voou por baixo do banco, né, cara? Aí eu só escutava a latinha lá na frente. Não, mas aí não vai irritando também, né? Ah, velho, mas caiu fazer o quê? Eu ia passar de madrugada aí, espera. Ia de banco em banco, eu posso pegar a latinha que eu derrubei lá no último banco? E o foda chato, que né, às vezes só você tá ouvindo isso. É, então, você tava tá todo incomodado mundo dormindo. Porque foi você que derrubou. Gabi, tava, né, todo mundo dormindo, só eu que tava bebendo. Os caras falaram, ô, mano, você bebeu a noite inteira. Eu só acordava com... os caras falaram, meu, eu tava dormindo lá, de repente... E o cara toma no silêncio e escuta. Dá uma rotinha aí, né? Que geladinho. É o Homer. Que geladinho. Essa tá no povo. Conversando com ele mesmo. Pessoas carentes geralmente fazem um comentário pra eles mesmos e ficam olhando sua cara e esperando filha você da puta, é isso, né, mesmo, cara. Geralmente é velho ainda. Mas e quando você tá de fone, voltando também nesse negócio de transporte público, a véia senta do teu lado e te cutuca. Você tá de fone. Daí você tira o fone, ela pergunta uma coisa muito aleatória pra você. E o Corinthians, hein? Esse olho passa na Sé! Tipo assim, e o Corinthians, é bem isso mesmo. Daí você responde, você põe o fone de novo, olha pra fora da janela, tipo assim, pra não ficar olhando pro lado dela, vai lá e te cutuca de novo. Puta, onde tem véio fica ruim, né? Você já percebeu? Que é um lugar legal, chegou um véio, ficou ruim. Oi, o alemão é velhofóbico, cara. Ó, depois desse negócio da crise, todo lugar que você vai tem alguém falando da crise, cara. Você vai no banco, você tava no banco lá na fila do caixa rápido, ainda com o envelopinho na mão pra depositar o saralho. Aí um cara assim na minha frente. É, foi... Aí ele... Faz o diálogo aí, o seu nono é o velho, vai. Aqui não tem graça com ele, porque o velho é educado. Aí o cara olhou pra trás e fez assim, ó, é só conta que vai. Aí eu mostrei um envelopinho pra ele, falei, ó, vou depositar. Eu falei assim por mal, né, porque eu não tinha nenhuma conta pra pagar ali no momento. Eu falei, ó, só vou depositar. É, mas essa crise, né? Eu falei, ah, liberou ali, o senhor não quer ir já, não. É foda. Mas será que é daí? Será que assim, na época dessa galera, assim, o pessoal era mais sociável? Ou assim, elas se elas não, tão carentes mesmo dessa, assim? Na época dessa galera, era uma hora e meia em pé na fila do Banespa. Então eles tinham que conversar. Não tinha jeito, filho. Agora não. Outro, não, e na época dessa pessoa não tinha smartphone. Você, entendeu? Você pode ficar no seu mundinho já, agora. Já que você levantar a bola, eu vou falar de um lugar. 20 anos atrás, pô. Repugnante. Tinha que abrir o jornal, né? Asilo, velho. Aonde? Asilo de idoso, mano. Eu nunca fui. Repugnante em que sentido? É deprimente também. É deprimente. Não, é deprimente. Fede mijo. Fede pra caralho. É foda, cara. É foda, foda. Pega o primário com a UTI. É. Junta e vira um asilo de idoso, cara. Porque é foda o bagulho, mano. Nossa. É foda. Mas pior que isso é o hospital de louco, hein? É foda. Você fez estágio no hospital de doido também, fez? Eu fiz no EM, cara. Nossa. A minha mulher conta umas histórias de lá que tá louco. Chegava umas... Dá medo era... dos caras cagar na mão e jogar no É, seu. Cara. Dá medo mesmo. Se ela chegava... Porque lá você não pode fechar uma abrir uma porta... Como é que é? Fechar uma porta sem abrir a outra, né? Tipo, toda a sala tem duas portas. Você tem que fechar e abrir. É, você não pode ficar sozinho junto com um dos... Um deles. Um deles. Então a Renata falou que tinha uma mulher lá que era lésbica e ela não podia ver quando chegava as estagiárias lá, ela ficava louca, assim, queria pegar. E ela chegou perto da Renata e fez assim, tipo, sabe, assim, nos peitos. É. A Renata falou que olhou as unhas dela cheia de merda, cara. Plante jardins na sua casa. Embeleze o lugar. Shows de hardcore. Show de hardcore. Graças a Deus eu passei longe disso. Tem uns hardcore, né, também. Cara? Nossa, velho. Galera suada, roda, relando. Roda eu não entrei nunca na vida, vou passar imune. Não, já entrei. Pelo amor de Deus. Roda, da hora, da hora. Pelo amor de Deus. Então, quando você tá no meio, não é nojento. É. Hoje eu olho e falo, mano, olha esses caras. Quando é que você bateu o dente no ombro? No Raimundo, cara. Nossa, verdade, tava... Aí eu não sei se foi eu ou o cara... Cavalão. Pé de pano lá. Eu não sei se fui eu ou o cara que desincronizou o pulo. Que aí enquanto eu desci, o cara subia. Aí pegou meu dente no ombro do cara, velho. Pegou forte, ó, não sei, ó, deve ter cortado. Pau. Como um pretz. Headbang, né, cara? E o cara pulando na frente lá. Aí, enquanto tá todo mundo sincronizado na mesma passada, beleza. Aí eu não sei se a perna do cara cansou, foi a minha aí. E... Mas isso aí é um caso também da mesma coisa, né? Que quando você tá no meio lá, foda-se, né? É, mas assim, na época que eu entrava nesses bagulho aí, assim, a galera assim, meio que simulava uma porrada, não acertava. Dificilmente acertava alguém. Dava um chute no ar. Então, assim. É, mas hoje, pelo que eu sei, é aqueles fake soco, acerta sim, velho. É, dificilmente acertava porque você não lembra. Era, né? Ah, ô louco, já tomei altas porradas, velho. Não, assim, mas acerta uma ou outra, não, mas assim, o cara não dá um soco. É. O cara dá um encontrão, Obrada, assim. Né? Thug play, né? Então, mas agora não. Parece que tem uma molecada besta aí que vai pra bater mesmo, assim, sabe? E a hora que percebe o cidadão... Lá nesse show do Raimundos aconteceu isso. E a gente tava lá, assim, aí chegou um maluquinho que começou a querer dar porrada. Aí todo mundo se ligou, foram pra cima do cara e debulharam ele. Ó, assim. Eu lembro que tinha um cara que rodava cinta lá no meio. No coletivo que manda ele no pau. No coletivo que manda ele no pau, velho. Você tá lá no meio, cara, ou bate ou sai fora, meu. É, o negócio é louco. Os desgraçados que jogam a cerveja pra cima, nossa, né, cara. Eu jogava. Quando é cerveja é de pau, boa, né, cara? É um bullying. Quando é cerveja é de boa, dura que quando é mijo. Mija no estádio, né, mano? Saco de mijo. No estádio. Ah, é aquele momento que você tem uma vida sossegada, tranquila, as contas pagas, né, cara? Você nas costas. É nessa hora que a gente começa a pôr mijo no saco, perto. Né? Entendi, eu não entendi. Você tá ali e tal, tranquilo, vivendo a sua vida, tudo em paz, assistindo um jogo de futebol, e o universo ali, o universo é três bagulhos acima, a galera conspirando contra você. De repente vem aquele saco de mijo nas costas. Vou jogar naquele pauzudo lá, hein, ó. Papo esquisito. Ó, vou jogar naquele pauzudo lá. Foi aí que foi abolido dos estádios o vender o Guaraná no saquinho, né? Aí. Que era aí que o cara mijava. Não, mas o cara joga o copinho. O copinho eu acho que é mais... Mais barulho. E outra, que ele sai espalhando pra quem tiver perto. É pra todo mundo. Mas o legal do copinho é que a precisão é diminuída, né, cara? Porque o cara tem que jogar ele... E é legal você ver voando o copinho. Cara lá, o copinho... E cai no chão, espirra em todo mundo. Fica parecendo um helicóptero de mijo, né? Ele se fosse o Jesus Cristo ali que tomasse uma sacada de mijo, até ele se tornaria o ser mais repugnante, cara. Porque quem que nada, quer... filho. Ele transformava o mijo em vinho e ficava tudo. Aí manchava a roupa dele. Não tem problema, o vinho você bebe. Porque eu quero ver quem que quer ficar perto de alguém que tomou uma sacada de mijo. Se você estiver perto dele, você levou a sacada também. Você foi um efeito colateral, né, cara? É que o saquinho é tipo uma granada, né? Agora o copinho é tipo uma granada, aquelas de... como é que vai pro povo embora, como é que fala? É de efeito moral, né? É de efeito moral, onde bate sai um monte. E copinho os caras jogam de monte, cara. Parece aquela chuva de flecha medieval. Aí só vi os Bambi lá embaixo, lá, os atletas. Você já tomou uma sacada? Na boca, Zé. No queixo. E nem tinha mijo, Guaraná. Não. Foi... Tinha o quê, seu Nonô? Tinha pelo. Pelo. Foi da hora, viu, Gabriela? Foi da hora? Aí. Foi da hora. Vou tentar fazer isso. Tenta? Fala pro cara aí. Carlos Vilauba. Vilauba. É. Vilauba, aí fala o Vilauba. Vilauba é nome chique, hein? É nome forte. Né? Lá em Ribeirão Preto deve ter uns Vilauba. Né? É nome de rico, né? É, Vilauba. É, não, é gótico. É gótico pra rola. Ó, uma coisa que eu nunca fui, mas é. Eu não fui, me chamaram, eu não fui porque eu acho que é nojento. Casa de swing, cara. Nossa, então. Eu não tenho coragem, eu acho que é a coisa mais nojenta do mundo. Mas nem pra assistir, assim, só. Não, eu ia pra assistir, eu não ia lá ficar metendo na frente de todo mundo. Mas eu tenho uma impressão diferente. Eu tenho uma impressão diferente, que eu acho assim, a gente tem essa impressão de ser um lugar tosco, mas a impressão que eu tenho é que lá deve ser um lugar muito, assim, bonito, não, assim. Deve ser muito limpo, cara. Tem que ser. Porque a galera preza por isso mesmo. É, porque é um negócio que deve ser um lugar caro, né? É, deve ser. Por exemplo, os caras falam assim, ah, eu tenho nojo de motel. Mano, vamos falar a verdade. Motel, se não for a coisa mais limpa do mundo, aquilo fecha. Se chegar a vigilância sanitária lá no motel e encontrar qualquer resquício lá, cara, meu, os caras fecham aquela merda inteira. O cara perde o negócio dele. Mas o problema não é a cama, é o controle remoto, Zé. Não sei. A portinha ficou. Botãozinho do volume ali. É. Nossa, cara! O botãozinho de diminuir a luz, que eu fico lá assim só. É o mais da hora isso aí. Porque é DJ, né, cara? VJ. Tá, peraí. Vocês estão falando de motel. Aqui todo mundo é de Marília. E o Pratinha? Nunca fui Pratinha. Assim, quando eu comecei a meter, eu tinha um pouquinho de dinheiro, pelo menos. Você conhece o Pratinho? Quem foi, Segal, né? Quem foi daqui? Oi? Quem foi daqui que tá na internet, por exemplo? Que tá na internet? É, quem foi? Fala agora, Gabi, pô. Gabi, conte-nos sobre uma amiga sua que foi no Pratinho. E quem uma levou? Amiga minha da faculdade foi no Pratinho. E quem já. Levou? Quem levou? Namorado. Foi um ex-namorado seu, né? Eu? É, ué. Ah, não, talvez não, da sua amiga. Uma amiga minha da faculdade vai namorar um ex-namorado meu? Ah, não sei, eu tô falando que a sua amiga da faculdade é você, meu. Vai, conta a história. Eu só sei que o banheiro é cortininha, não tem porta não, hein? Diz que é um corredorzão, né? É isso, Gabriel? É, parece um hospital. É, separa o carro pra fora e vai andando. Uau, que privacidade, né, cara? É super privativo. Você passa no caixa a pé, né? Isso, você passa no caixa, teu cara... pai posso passar do lado, né? Ô, cara, quanto foi? Seu pai tá saindo lá do bagulho. Teu pai tá saindo. O pai tá lá no posto abastecendo, né? Seu pai trampa na coca ali, só... Aí, segundo a minha amiga da faculdade, cara, é terrível. Não, o pior motel que eu já fui foi um em Ribeirão Preto, cara, que não sei como é que era esse Pratinho, mas esse motel era nojento, cara, tipo, o colchão não tinha lençol. Ave, mano. Era um colchão de couro. Igual colchonete de educação física. Isso, só que era um bagulho daquele, tinha um lençolzinho, não, mas na primeira lambada ele já foi embora. Cara, aquele lençol tá flutuando. É, porque fica aquele que é flutuando, não tem atrito. Não tem atrito. Eu já aconteceu isso comigo também. É, muito bom. Eu tava com o Zé esse dia. E o pior é que no meio, cara, não dava. No meio, a gente parou. Eu e a. É, né, eu lembro, Zé. E a minha digníssima. Paramos porque, cara, eu acho que as paredes eram tipo aquelas paredes de isopor. Se eu ouvia, meu, se eu ouvia era a galera divisória, inteira. Né, cara? Se eu ouvia a galera inteira. bum, bum, bum. Ai, era um ai daqui, outro. Vai, safada, do outro lado. Vai, Estevão, né? Vai, cala a boca, Lúcia. Você ouvia tudo. O pratinho é desse nível também. Eu sei que o pratinho é tosco e parece que é baratinho, né? Mas aquele Havaí daqui, não sei se você já foi. Não. Perto do Country? É. É ruim também? Puta que pariu, cara. Eu só fui nesses pra cá que é mais perto de casa. Aí eu volto. Só aqui, pro lado da costa. É, sabe? Eu vou até Veracruz se precisar. É. Mas só desse lado aqui. Eu lembro uma vez que eu fui no que tinha sauna. Mano, não dá pra entrar na sauna. Tipo, a sauna. Não dá nada medo de mexer nos negócios e morrer eletrocutado, sabe? E a cadeira erótica? Já pegou lá? Tem isso mesmo? Tem alguns que tem, cara. Tem uns que tem. O momento ali não. Tem. Sai um pinto. Então, mas o momento não foi aquele que a mulher morreu por causa de picada de cobra? Não, esse aí é o Havaí. O Havaí? Ah, foi o Havaí. Olha a piada pronta, né, cara? A picada de cobra é o Havaí. Foi no motel, tomou picada e morreu. Caralho, é um filhotinho de cascavel, né? Um negócio sei assim. Lá. Eu sei que o Havaí é bem velho aqui, né? Sim. Acho que deve ser um dos primeiros daqui. Tem poucos anos. E é desde quando nasceu. A perna sabe até a idade do motel, né? É, nasceu lá. Junto com o ele é baiano. Ele é 30 e poucos anos. É a baiana, velho. Ele tem essa cara de Samoa, né? A cara de Samoa. Agora eu tô vendo essa cara de Maori. Perna recebe a cartinha, né? Vamos comemorar o nosso o concebimento. Ó, puteiro hardcore. Quem já foi puteiro hardcore? Hardcore que eu digo tipo o Scorpion. Cara, eu não sei, assim, eu nunca fui puteiro. Eu não sei nem como é que ela deu. Não sei como é que é. Eu vou contar a história, já contei a história. Não tava, sei. Tava em casa quieto, aí passaram em casa o Scuzzle e o Mosca. Quase não gosta, né? Aí o Alisson tava atrás já meio com cara de bunda. É, vamos jogar videogames. É, eu... Aí o Vinícius, vamos dar um rolê aí, vamos dar um rolê. Eu entrei no carro, mano. Ô, os caras queimam pro puteiro, mano. Eu voto em games. Aí eu falei, mano, que bosta, vamos então, né, cara? Aí eu que falei, bosta, vamos então. Não, mano, pensei, nós vamos num lugar decente. Pegamos uma pista aqui e entramos. Já vi a entrada no Scorpion. Uhum. É um balde vermelho com uma luz dentro, sabe? É, acho que era pra simbolizar o triângulo da luz. No triângulo das bucetas lá. Passando a boca ali pouco à frente, cara. Mariazinha ali, aquele lugar ali. Nesses eu nunca fui, não, cara. Meu. Aí entramos. Tem uma estradinha, pra entrar assim, né? Isso. Ah, sim. Logo depois do Magnum ali, não era? Isso, e pra sinalizar, os caras colocaram tipo uma lâmpada dentro de um balde vermelho. Ó, pra você ver como é que é a estrutura. Os caras não conseguem. É que comprar. A lâmpada vermelha tava muito cara. É, claro, pô. Se tem um balde ali, pra que comprar um papel? Vou comprar um papel celofane, né, cara? Mas beleza, entramos naquela bosta lá. Paramos, o lugar fedia bosta. Não tô te julgando. Não tô te zoando. O lugar fedia bosta. O anal era barato lá. Aí eu falei, nossa, que merda é essa, cara? É uma casinha, aí tinha tipo um puxadinho pra fora, assim, com uma mesa de sinuca caindo os pedaços. Meu Deus! Caralho, mano, que são esses amigos seus? Não, os pobres, é o pobre. O Alisson e os Cansos, velho. Os quebrados, pelo amor de Deus, e o Estevão lá. Aí Cruz. Estevão é o dono do. Aí entramos naquela bosta lá. Os caras foram lá pra dentro, voltaram com os olhos desse tamanho assim. Pô, pegamos umas fichas, vamos jogar sinuca aí. Ah, beleza. Aí, devia ser R$5 a ficha não, de sinuca. Calma, calma. Paguei R$15 na ficha de sinuca. Vai no bar do gato. Pô, sem zoeira. É. E o lugar fedendo bosta. É o canal é barato. Tinha umas vacas em volta. O anal assim. É barato. Aí... Começamos a jogar sinuca lá, apareceu uma tal Índia. Puta. Do bar da Índia, porra. Meu, uma 80 uma gordona, anos. Feia pra caralho, mano. Uma véia, né? Véia. Eu fiz um serviço. Ah, pra jogar com vocês, eu. Peguei, ela ficava do meu lado fungando. Eu peguei o taco e falei, tô. Cheiro de carro, velho. Eu tava ali jogando, ela pode jogar com vocês, a gente tava em quatro, já tava os times formadinhos. Eu tô. Vazei pro carro. Ficou lá emburrado no carro. Eu fiquei lá no carro, liguei o som e fiquei lá, mano. Falei, meu, daqui a pouco começou. Arregou pra puta, mano? Não, calma, daqui não, a pouco. Não, é que você não viu essa Índia, mano. Oh, daqui a pouco começou a sair uns caras lá de dentro. E eu acho que os caras estavam encanados que a Índia tava jogando com os caras. Aí os caras se tocaram, né? Bonitona, né? Não, daqui a pouco saímos correndo de lá, velho. A gente ia apanhar, meu. Caralho. Pô, e o lugar nojento, cara. Caindo os pedaços, sabe? Essa camisinha no chão. Não, essa Índia acho que era dona lá, né? Ah, podia ser. Porque eu lembro que eu fiz um monte de serviço pra quando inaugurou esse negócio aí de imprensa. E ela foi lá, aí, nossa, ela ficava do lado fungando, assim, cheiro de porra. Nossa. É, imagina a alegria do Alisson. Mas na hora que ela chegou e conhecia o patrão. É, que é evangélico. Isso que é beleza. Oh, você vê como é que o mundo é pequeno, né, cara? É. No hotel limpo, mas imagina no puteiro, velho. Nossa. Se lá na frente tava desse jeito, camisinha no chão. Se a camisinha tava no chão, não usaria o quarto. Pelo menos é um a menos, né, cara? Ou foi um que saiu corrido, né, pelado. É. Só de camisinha. Mano, foi um dos piores lugares que eu já fui, cara. Sabe? Caralho. Desgosto. Qual que foi o pior lugar que você já foi, José? Nossa, cara, tem que pensar aqui. Não sei, cara. Lugar ruim que eu fui? Buenos Aires. Um lugar bem zoado. Buenos Aires. Vamos lá, vamos fazer uma rodada. O Zé tá pensando, e o seu alemão? Buenos Aires. Buenos Aires. Mas que? Buenos Aires. O pior lugar sem categoria, sim? É, o pior lugar que você já esteve. Que nossa. Não, cara, eu tenho um que é feio. Não, o lugar é assim que você falou, meu, que mentira daqui. Eu fui. A Renata foi fazer um curso, não vou falar o nome da cidade, porque tem 4 habitantes lá e eles devem me lembrar de mim, né? Aí foi fazer um curso lá. Isso, e eu fiquei lá. Marcante. Não, são 4 pessoas, né? Aí fomos almoçar. A cidade é muito pequena. A gente foi almoçar, tipo, era na casa, o restaurante era na casa da pessoa, assim. Uhum. E estavam construindo um negócio lá, que era tipo um represando no rio lá, fazendo um negócio lá. E subia um poeirão, assim, também que passavam os caminhões. Passava trator, um monte de coisa, e subia um poeirão. Aí eu falei, ah, vamos almoçar, vamos lá. Era bem do lado, assim, da obra, né? Pra começar, era bife, salsicha, salada, arroz e feijão. Esse era o prato, era trintão. Comecei a comer, cara, sabe? Um negócio crocante, assim. Pura terra o negócio, cara. Mano, credo, cara. Sério, comi terra. Salsicha com terra. E daqui a pouco, os caras da obra começaram a chegar pra almoçar. Tipo, uns 50 caras dentro da casa da mulher. E eu lá comendo, tá ligado? E aqueles caras suados, assim, cheio de terra. Eu ficou falei, excitado, mano. Você ficou excitado, né? Claro. Ah. Eu achei que tava implícito. É. Eu sei que eu engoli lá meio quilo de terra e um bife e vazei, cara. Esse é almoçar. Você comeu tudo e vazou. Comeu salsicha calabresa. Milanesa. E com terra. Gente. E você, Perna? Qual que é o pior lugar que você já esteve? Cara, eu não sei se eu já contei aqui, mas teve uma vez que eu fui buscar muamba lá em Guaíra, cara. Na verdade, é Salto del Guairá, né? Ali sim, na... sim, sim. Do Mato Grosso, né? É Paraguai, então. É, Paraguai ali. Mas Mato assim, Grosso e Paraguai. Mas aí eu fui com um camarada meu e, mano, ele é... surtado, aquele filho da puta, retardado. Meu, ele falou assim, não, a gente vai ficar num lugar lá que é baratinho e tal, quanto que era? Acho que era 20 conto, sei lá. Não, 20 conto a gente só deixa as coisas lá e aí a gente vai lá pra Paraguai. Falei, ah, beleza. Mano, na hora que entrei no lugar, assim, parecia assim, a entrada parecia uma garagem só, assim, sabe? Uma garagem com balcão onde ficava o cara atendendo as pessoas e depois uma casa, assim, parecia um celeiro com uns quartos. Só que os quartos, pra você ter uma ideia, assim, eram as portas de madeira, os caras faziam um furo, sabe? Passava corrente, assim, pra... Nossa, então, assim, pra fechar a porta, você fechava a porta com a corrente e o cadeado junto, assim, saca? Nossa, era um estaleiro, né? Nossa, cara, aí, assim... Carcere. Chegava lá, assim, aquele quarto tudo zoado, assim, tá umas camas que, meu, eu falei, meu, se eu deitar e voltar com herpes, assim, né, sei lá. Com Bart, né? Aí, voltar com Bart. Ah, e aí, mano, o banheiro, cara... Coletivo. Era um banheiro coletivo, beleza, que não tinha luz, assim, sabe? Ah, só faltou ter aquela luz piscando. É, legal, o neon. Né? Então não tinha, mas se olhava a gambiarra que foi feita, assim, pra ligar o chuveiro, era 3 fios emendados, assim, sabe? 3 partes, assim, até chegar, acho que assim... Os caras não têm capacidade de comprar um médio de fio, eles em 3 vezes de 30 centímetros. É, eu acho que foi isso aí mesmo, assim, porque era 3 emendas em cada um. Eu falei, mano, vai relar essa porra e aí. Sem vai... isolante, né? Sem fita isolante. Não, sem nada. Só Deus nos ajuda. Só no pelo. Assim, no banheiro, assim, e ficava mesclando, assim, uma parte tinha azulejo, outra não. Uma parte tinha, outra não. E aí a parte que não tinha, acumulou uma terra, assim, do lado de fora, assim. Meu Deus, cara. Mano, o vaso, cara... É louco. Uma das piores coisas que eu vi na minha vida, assim, saca? Entre Mas você dormiu lá? Não, aí eu fui lá, deixei as coisas lá e tal, e... Dormiu na rua. A gente ficou... Mais seguro. Não, a gente ficou 40 minutos ali só e depois desceu lá pro Paraguai. E tava cansado já, assim, porque, pô, ir de ônibus até lá é o quê? Dá 10 horas. Lambeiro, cara. E você, Gabi? Não, mas aí piora. Ah, pior? Pior. Peraí, droga. Caralho, mano. Porque aí. Ele falou assim, não, vamos tomar... Você vai ver a hora que chegar o Traveco que comeu ele. Roubou, não, aí ele falou assim, ó... Corajoso, o Traveco. Explodiu. Não, ele falou, não, vai lá e vamos tomar um café ali. O café da manhã era uma garrafona, aquelas garrafas térmicas com leite dentro, assim, e tinha um saco de pão e um pote de manteiga, assim, na mesa. Então você ia lá, você pegava um pão ali, tipo, parecia churrascão, assim, sabe? A gente vai lá, pega lá o pão, ele corta. Leite ali que você não sabe a procedência. Pô, leite puro ainda. Era aqueles galão de 20 litros, você tem que virar ele, né, cara? Galão de lata, né? Cara, então mandei aquilo, cara, vamos pro Paraguai. Na hora, na volta e tudo, cara. Eu falei assim, acho que eu vou tomar um banho, né? Mas aí a hora que eu entrei no chuveiro de novo, não deu coragem, cara. Falei, não, só em casa, cara. Você mijar em você mesmo. Que nossa, que legal. Beleza, cara. Nossa, perna, fiquei agora repugnado. Cara. O Zé, não, o perna vai falar essas coisas perto do Zé, o frequentador de Buenos Aires. Foi comendo restaurante chique lá. Sem a luz aí, eu tô certo. Não, realmente é um lugar que a hora que você chega assim, mano, você fala, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Véio? É, né? Esse é o sentimento, né? E aí, Gabi, você? Eu acho assim, falando de cidade... esse daí é o último. É o último item. Acho que de cidade, assim, foi Teodoro Sampaio, que fica um pouquinho depois de Presidente Prudente. O pior lugar que você já esteve. Então, é o pior lugar pra mim, assim. Tipo, eu tive lá há 17 anos atrás e eu falei que eu nunca mais voltaria e eu nunca mais voltei. Tipo assim, é um lugar extremamente quente. O meu tio resolveu casar ao meio-dia. Então, não, sabe quando junta tudo? Tipo assim, você tem que ir no cabeleireiro 9 horas da manhã, tipo, meio-dia você já tá destruída porque é muito calor. Aí você pega dengue. É aquelas cidades tipo Veracruz, assim, de pequenininha. E tipo, tem um hotel. A minha família inteira estava nesse hotel. Nenhum ar-condicionado funcionava. O chuveiro era ruim. Tudo era ruim, sabe? Tudo era ruim. Daí você vai pra uma festa. Tanto que na festa, você vê as fotos da festa do tá casamento zoada, do meu tio. Né? Não, ninguém tá com vestido mais. Todo mundo foi pro hotel trocar de roupa, colocar, tipo, short. Porque era muito quente. Sabe, um lugar infernal. E além disso... O álbum de casamento. Aquela noiva com um churrasco, né? O meu tio de terno, a noiva de noiva e o resto tudo parecendo que tava no churrasco no final de semana. E não tem ninguém tipo sorrindo assim, na foto, né? E além disso, terra lá, gente, é vermelha. Mas vermelha de você botar o pé pra fora assim, parece que você viveu a vida inteira com o pé na terra. Perto do Paraná, né? É, tipo, é terrível, cara. É, pra mim, assim, é o pior lugar que eu já estive, assim. Teodoro Sampaio é daí, né? Daí. Pô, mas é do Paraná, né? Perto do Paraná, daí, perto do Pato Branco. É ali onde o Zé Rainha morava. A derradeira, então. Informação desnecessária. José Ferreira, lembrou do lugar? Lembrei duas aqui. Foda, cara. Eu não sei qual que é pior. Eu posso falar uma, Zé, que eu acho que todo mundo viu aqui, viu? Ah. Não é um lugar, mas é uma coisa foda. Muita gente participou, muita gente que eu conheço, cara. O baldão de pinga, de caipirinha do Lola, velho. Ah, é verdade. Ah. Puta que pariu, mano. A gente pegava um balde, jogava os limão tudo lá dentro, esmagava com o que tinha. O gelo pegava da geladeira. Mas era um balde novo, pelo menos. Tivesse, é um balde que a gente achou na casa, velho. Aí não. É, não era balde novo, O gelo que a gente pegou lá, tava na carne, jogava lá dentro, um monte de pinga, um monte de caroço. Era o gelo que vocês levavam pra gelar a cerveja, que não era pra pôr nada, cara, pra beber. E tipo, enchia de pinga e enchia de canudo lá dentro. Aí ia passando assim, pessoal, quem queria beber, quem queria cuspia. É, imagina os caras que não querem mais, né? É ruim isso aqui, eu fingi que eu tô tomando, vou ficar soprando. E daqui a pouco ficava marrom por causa do limão, né, cara? Maria, aquilo é. Ah, mas tem álcool, né? Parecia quentão, né? Não, mas o álcool. Tem álcool, mas o Bart bebeu. Quem é quem agora? Tem álcool, tem AIDS, né? Droga. Álcool. AIDS. É. AIDS. As bactérias dele. Mas vai lá, Zé, qual que é o seu lugar? Eu vou falar dois, mas assim, um eu vou citar, que é foda, que não foi o pior lugar que eu já fui, mas assim, eu achava triste de ver, cara. Mas tá perto. Era, né? A moradia da Unesp lá de Assis. Nem Unesp. Porque o que acontece? É, daqui eu nunca fui. A de Assis era foda, que era assim, cada apartamento lá da moradia, primeiro que era um prédio que caía nos pedaços, cada apartamento tinha 3 camas. Só que o número de alojados era muito maior do que o número de camas. Então, na verdade, entre as camas, eles também botavam colchão. Não é presídio. Então, então dormia 5 pessoas, um do lado da outra, literalmente. Uma em cima, um embaixo, cima, baixo, cima, baixo. E era um banheiro pra essas 5 pessoas, tá? E aí você tinha, em cada andar, você tinha 10 apartamentos. Agora você imagina, uma cozinha pra 10 apartamentos. Cada apartamento, 5 pessoas. Então era uma cozinha pra 50 pessoas. Eu não posso imaginar. Eu morei numa pensão que era uma cozinha pra 20 e, tipo, já não dava? Então, esse era uma cozinha por andar, dava mais ou menos uma cozinha pra 40, 50 pessoas. Você é louco. Nossa. Cara, e assim, meu, horário da janta. E eu ia lá porque tinha uns caras da minha sala, que era de lá, daí a gente ia lá, porque dali a gente ia sair pra algum lugar. É maconha. Não, é, vamos fumar uma coisa. Na época eu não fumava, mas vamos fumar uma coisa. É, não, na época eu já tinha parado de fumar, fazia uns 5, 6 minutos. Tinha acabado, né? É. Aí fui lá buscar mais. Lógico. Oh, mas esse assim, foi um lugar, triste. Deu amarelo. Porque, sabe, os caras lá, tipo... Olha lá, o enfim. Não lembra mais. Não, é porque os caras, por exemplo, eles lutavam por aquilo. Snorteou ele. Né? E não cuidava do lugar. Então o lugar era tudo fodido, tudo destruído, sabe? Uhum. E, pô, e a assistência. O governo tava dando aquilo pros caras, os caras deixavam de qualquer jeito aquela merda. Mas eu acho que o pior lugar que eu já fui foi na... Eu tinha um tio que ficou preso. 10 anos. Tio meu. Ficou 10 anos preso, cara, na Praia Grande. Na prisão de segurança máxima da Praia Grande. Caralho. Por tráfico de drogas, cadeia, não. É foda. Cara, nesse ano também. Eu devia ter uns 12, 13 anos de idade. É, e eu... A polícia pegou o Zé com maconha e o tio dele. Daqui. É minha. Não, cara. Eu devia ter uns 12... Assumiu. Uns 12, 13 anos e foi a família inteira lá, porque meu tio já tava há muito tempo lá. Uhum. E as visitas nessa cadeia eram visitas raras. E era difícil eles poderem liberar muita gente. No máximo podia ir a esposa e um filho, dois. E dessa vez, não sei por que razão, lá liberaram um monte de gente. Então, minha família alugou uma van e foram as 15 pessoas pro presídio. Excursão pro presídio. Cara, é foda, né, cara? Que você vê um bando de gente, família. Mas deve ser foda pra caralho. Cara, e aí sim, você entra, primeira coisa, cara, já é, degradante você ter que arrancar a roupa e ficar de cócoras lá. Mas não é, né, cara? Pra fazer as revistas. Aí você entra, cara, e é aquele criança, lugar... mano, assim, tem todo mundo, né? Todo mundo, cara. Todo mundo. Criança, foda-se, tira a roupa e fica de cócoras, revista, todo mundo. Aquilo vai te deixando meio mal. Aí você entra, cara, e é, aquela história. Você sabe como é que é uma cadeia? Não é porque é uma cadeia de segurança máxima, que lá dentro é diferente. Então é uma cela que deveria ter 5K. O mundo só é mais alto. É uma cela que deveria ter 5K, tem 15 negros lá dentro. E aí, nesse dia, as celas abertas, trouxendo os policiais com metralhadora, porque as celas estavam abertas para as famílias entrarem. Cela para 5 caras tinha 15. Cada um desses 15 recebeu de 3 pessoas. Imagina como estava o lugar. Nossa. Tinha 50 negros no lugar que era para 5. Parece um bugueiro, né, cara? Aí, o meu tio, ele nessa época, ele prestava serviço dentro da cadeia, serviço de limpeza. Então, galera da limpeza, eles tinham uma cela maior. Tá? Tinha direito. A guardar as vassouras. Né? Não, e o pior é que assim, tinha um monte de vantagens. Então, os caras que eram. Os presos que trabalhavam na limpeza lá daquela área dele lá, tinham um quarto maior e. Redução da pena, né? Cada 4 dias de trabalho reduz um negócio assim, né? Só que os presos que não conseguiam entrar nessa parada. Tinha ódio. E como que eles contavam o ódio dele? É você que vai limpar o banheiro? Nossa. Deixa comigo. Agora você imagina como é que era o banheiro. Puta merda, cara. 50 presos querendo uma vaga lá pra faxineiro, porque sabe que como faxineiro, eu vou pra um quarto melhor, pra uma cela melhor, eu vou ter uma minha pena reduzida, e meu tio foi um dos que foi aprovado pra trabalhar como faxineiro. Meu irmão, os caras chegavam no banheiro e cagavam em tudo, menos na privada, né, cara? Tudo. Desgraça. Tinha bosta em tudo quanto é canto. Aí, você não vai limpar? Não sei que vai sair mais cedo? Eu limpo essa merda aí, ó, literalmente. Foi o pior dia da minha vida, puta cara. Merda. Oh, pelo amor de Deus, cara. Nossa. Eu fiquei lá, a gente chegou lá 9 horas da manhã e foi embora. Você ralou todo mundo. Tá bom, vai, tá bom. Tá bom. 9 horas da manhã. Você venceu. E a Gabi reclamando do pratinho, né, cara? Gabi. Foi lá, fez um sexozinho gostoso. Sexozinho. Isso se o namorado da amiga dela não broxou, né? Se eu conheço. Gabi, não chora, não, Gabi. Pratinho. Ainda mais de quem? Achamos! Caixa Preta do Tosco. Deve ser ouvir as portas gaúchas, né, cara? Então... É, vi dia, muito cachorro grande daí. Cachorro grande daí. Daí da onde, né? Daí quem fala é da Santa Catarina, né? É do Paraná, lá do norte, lá, lá embaixo. Ah, minha patroa fala igual você tá falando. É da onde que ela é? Da onde que ela é? Da onde que ela é daí? Daí. É de Pato Branco. É daí? Ela é de Pato Branco. Pato Branco, daí? Igual o pessoal da Chutebox, né? Chutebox. Chutebox foi meio rolando dentro da Curitiba. Você não veio rolando, aprendendo rápido, Uma tocinha básica. Tô com um pigarro. Uma tocinha pequena. Acabar 6 horas. Acabar 6 horas? Tem que acabar pra cedo. Acabar só 6 horas. Com dor na bunda. Do nada só. Tô... eu espero que o Perno esteja gravando já. Tremou bunda hoje. Fui mexer aqui e falei, nossa, tremou. Tá arregaçada. Treinei bunda hoje. Você fez glúteos hoje. Grute. Foi o terra, mano. Só fica pior, né? Se ajuda. E... é... pera aí, porra. É... não dá pra você entrar na piscina, é... Ah, pera, você não pega nada, velho. Tinha 3 caras combinando na frente dele, ele não viu, cara. Ele é muito inocente, velho. Manda o Carlos ir pra lá, pô. Eu tenho acesso às partes íntimas e à comida dele. Duas coisas que ele gosta muito, né? Tipo, você tem acesso às partes íntimas suas e dele, então, né? É que bom, né, que eu tenho as minhas. É a comida dele. É, deixa aqui. Perna não entendi. Vamos lá, alguém puxa. Tá, eu falo aí. Tosco Chanchada Podcast, editado e finalizado por Wellington Hendrix.